Este é o sexto episódio do Até Tenho Amigos Que São, o segundo de dois especiais sobre o Capitão Falcão, o filme que se estreia amanhã e que eu recomendo vivamente, ou não lhe teria dedicado dois episódios. Os convidados desta semana são o João Leitão e a Núria Leão Bernardo, que co-escreveram o filme, ele realizou e ela ajudou na montagem, além de ambos terem desempenhado milhares de outras tarefas sobre as quais falam ao longo da conversa. Além disto, queria pedir-vos para darem estrelas a este podcast no iTunes e deixar lá uma crítica. Também falar-vos do Brandos Costumes, podcast do Pedro Paulos. Pedro é alguém com quem eu às vezes passo noites inteiras a trocar vídeos do Festival da Canção e a quem devo montes de cerveja pelo apoio incondicional e ajuda no som do meu próprio podcast. Ele começou esta semana a fazer um programa com pérolas de música portuguesa obscura e entrevistas a pessoas que estiveram envolvidas nela ou que percebem muito do assunto. Eu já era fã das mixtapes dele e mesmo que ele não me agradecesse pelo nome no primeiro episódio, que já agora tem malhas incríveis da Agatha e da Dina e não estou a gozar, acho que falaria disto aqui. Já agora, e até porque nunca tinha feito uma introdução tão longa, gostava de agradecer ao Ruben da Costa pelo apoio no som e pela música do podcast, que é toda dele, ao Rui Teixeira pelo desenho e à Inês Maldonado pelo logotipo. E é isto. Pronto, estamos aqui em tua casa, olha, ali para a tua estante de DVDs. Porquê que tens duas cópias seladas da Princesa Mononoke no Blu-ray? Porque nos últimos 4 meses ando a dormir 2, 3 horas por noite e comprei, estava numa noite de direta barra insónia, fui à Amazon e vi tipo, epá, olha, se eu preciso de Mononoke em Blu-ray, tipo, siga a comprar porque é um dos meus filmes favoritos do Miyazaki, e encomendei e chegou e abri, e não tive tempo de ver ainda, e pus na prateleira. E depois, passados uns dias, numa noite de insónia de trabalho, tipo, fui à Amazon e vi, epá, saiu a Princesa Mononoke do Miyazaki, epá, vou comprar e mandar vir. E chegou, e eu não vi, estava classificado, e vou pôr no armário, e já tinha lá 5 dias antes, ou caralho. Foste pôr no mesmo sítio? Sim, fui pôr, tive a pôr, e tive um pequeno momento a olhar para as duas cópias, ambas classificadas no mesmo filme, ficar tipo, foda-se, preciso de dormir. Porquê quase todas as tuas histórias ou são uma noite de insónia ou preciso de dormir? Porque eu tenho insónias desde os meus 12 anos e nos últimos 2 anos dormi muito pouco mesmo, mas vou dormir muito quando o filme estreia. Quando o filme estreia, é. Dormir é bem importante. É verdade. Eu dormi para aí 9 horas. Eu só funciono se dormir 9 horas. Não, eu adoro dormir 9 horas. Mas quando ando nervoso não consigo dormir assim às 9 horas. Às vezes até posso, mas acordo passado 3. Esse dormir é bem importante. Foi tipo. Foi uma parte educativa, lúdica disto. Tipo de. Não sei, não é o tipo de conselho. Não, eu acho que toda a gente devia dormir o tempo que precisa. Eu preciso de 9 horas. Eu, por acaso, houve uma grande diferença a fazer o Falcão agora. Houve uma grande diferença em relação ao Mundo Catita. Que eu no Mundo Catita dormia em média durante 2 meses, pá, em média 2 horas por noite. E ao fim de umas semanas estás, pá, não tens memória, nem consegues distinguir os dias. É mesmo, andas completamente caótico. E no Falcão eu forçava, tipo, acabava o dia de rodagem, não ia jantar com a equipa sequer. Tipo, não ia. Eu ia e deitava-me e fazia um esforço para. Tipo, para dormir, né? Que fosse 5 horas, 6 horas, ou uma cena assim. E fez uma grande diferença. Andava nervoso na mesma, mas andei muito melhor. Claro. Faltaste nos jantares também. Não convivi com a equipa, eu tive pouquíssimo convívio. A sério mesmo, pouco convívio com a equipa e com os atores. Né? Em social, tipo, na rodagem, tipo, cortei, decidi mesmo, tipo, não, vou tentar dormir. Porque. Eu viste num daqueles artigos tipo 10 conselhos para um realizador. Não sei, foi mesmo, mas era tipo daqueles mestres tipo Terry Gilliam, diz tipo, o que é que tu deves fazer? Assim, uma cena assim. Acho que não devias seguir os conselhos do Terry Gilliam. Não, por acaso, agora falando a sério, funciona para ele também. Do Terry Gilliam, acho que ele só tinha um conselho que era. Espero não estar a confundir num artigo, que era tu levares uma bola de ténis para o platô, para estás a mandar assim contra uma parede, uma cena assim, porque há boia de tempos mortos. E depois de fazer o filme fiquei a pensar, foda-se, vai-te foder, temos mortos aonde? Não, meu? Que tempos mortos é que este gajo está a falar, meu? Quando é que nós tivemos um tempo morto? Claro, eu não queria dizer. Não, mas numa produção séria é suposto teres tempos mortos. Mas daqui era sempre a pagar fogo. Realizador, foda-se. Sim, não, eu fiquei mesmo, eu lembro na altura, ele veio uma bolinha que nunca saiu da mochila. Mesmo. Eu dava com uma bolinha lá, tipo. É. Mas estás a dizer que não dormes há 2 anos? O filme acabou de ser rodado no final de 2013. Yeah. E vai sair agora e ainda não dormiste, entretanto. Porque a parte mais difícil foi a pós-produção. Nunca pensei que fosse isso, mas a parte mais difícil foi a pós-produção e a arranjar parcerias, bué da equipa que faltava. Houve mais trabalho em termos de carga de trabalho, muito, mas mesmo muito, muito, muito mais depois do filme estar todo filmado do que antes. E foi uma surpresa para mim. Pá, porque também é verdade, foi uma surpresa porque nunca tinha feito um filme. Tu tiveste mais. Para ti foi ao contrário. Na pós-produção tiveste mais à vontade. Eu fiz a primeira, tipo, os primeiros 2 meses com o Mário. Fizemos o primeiro corte. E depois, tipo, parecia que foi-me estava feio. Isso foi há um ano. Sim. Eu acho que fazes o filme, pai, 2 vezes. Fazes o filme quando escreves e depois quando editas. O filme é tipo. Não, quase que não conta. Porque tu dizes às pessoas que estão em casa, tu, além de co-argumentista, também ajudaste, também és acreditada na coordenação da montagem. Sim, eu fui assistente de montagem, nas rodagens fui. Anotador? Fiz anotação. E estive aqui sempre um bocado a ajudar, como agora. Sim, também ajudaste na produção. Ajudar na produção, exato. Pá, fazer um bocado tudo. Mas acho que se há um crédito grande para ti é argumentista. Mas é o que eu nunca associo que sou, tipo, esqueço-me que. Não, mas eu também, porque é. É tanta coisa. Não, porque para já foi a coisa mais fixe, honestamente. Foi a coisa mais fixe. É a melhor parte, acho que é. A melhor parte. Para mim é de longe a melhor parte. E é a parte mais divertida, e é a parte que estás mais à vontade, que há menos stress. E depois, em termos de tempo, fogo, não. Tipo, isso para mim foi 10%, 5% do projeto. Por isso é difícil de caracterizar. Por exemplo, eu não me vejo como realizador, eu vejo-me como produtor, porque 90%, 95% do meu tempo é fazer coisas de produção. Eu adoro ser realizador e adoro escrever, mas tu consegues dizer, tipo, sou argumentista? Não, eu tipo, não consigo, eu não consigo. Eu, quando falo no filme a alguém, eu digo, é o filme onde eu participei, não sei o quê, nunca me lembro que escrevi, podia ser muito mais fixe dizer. Não, tens de começar a. E nota-se no guião que é uma experiência divertida, porque a maior parte das pessoas não vai ver isto, mas vocês tinham tipo indicações de cena hilariantes. Tipo. Essa é parte disto de um argumento, não é? Tu escreves palhaçadas nas descrições e isso nunca passa para ninguém. Só para nós, eu te digo. Eu há uns dias atrás meti-me a ler os episódios que nós escrevemos para a série, que nunca foi feito, e dei por mim a rir-me imenso de parvoíces que nós tínhamos lá. É porque nós tínhamos. Havia uma personagem. Exatamente, o argumentista era uma personagem. Isso no, tu leste o filme, mas no filme não fizemos isso porque achamos que era confuso. Mas na série, o argumentista tinha. Uma pessoa via a descrição e. Tipo, a meio da descrição tinha. Tipo, o gajo dizia tipo. Pá, tipo. Pá, sei lá, o gajo tinha problemas familiares. Percebes? Não, o argumentista, ele não era uma personagem no filme, mas nas descrições era do género tipo, sei lá, era uma sala tão entediante como a minha vida familiar. Raios, como eu odeio a minha mulher. Não sei, cenas assim do género. Tipo, e ao longo havia um arco para o gajo. Não havia um arco, não precisava jogar. Mas era um. O gajo, ele depois vivia a cena do Falcão, tipo, quem vai. Será que o nosso herói vai conseguir? Sim, e o gajo era bem frustrado. Eu lembro-me que era tipo. Porque havia lá mesmo umas partes em que ele podia tipo, tirar-me daqui, por favor, estou farto de escrever esta série. Tipo, isto nunca mais. Isto, ninguém pega nisto, ninguém faz. Pá, pronto, e o argumentista, nós estávamos a escrever, a fazer de conta que era outro gajo que estava a escrever. Porque isto foi na altura em que a série ainda estava naquela. Limbo, tipo, era a fingir que era uma série falsa e então os argumentos estávamos a tentar fingir que tinham sido escritos na altura. A ideia era tipo o próprio argumentista, que não éramos nós. Era tipo os argumentos da RTP escritos na altura. Sim. E era um gajo que estava bem frustrado, tipo, fechado numa sala na RTP há 20 anos, a escrever e a reescrever a mesma série. Estava à espera que fosse aprovado. Já não lembrava disso. Pá, mas há coisas lá muitas giras. Eu comecei a ler há uns dias, até há uma semana atrás. Pá, e ri-me. Pá, porque lembrava-me dos plot points, mas não me lembrava genuinamente desses pormenores. Isso vai ser usado alguma vez, ou mostrado às pessoas alguma vez, quando o Capitão Falcão foi um mega sucesso internacional? Lança o livro. Pá, eu acho que não, porque nós fomos buscar coisas deste episódio para o filme. Nós fomos buscar pouca coisa. Sim, mas mesmo assim, tipo. Mas nunca mostrar aquilo a ninguém. Eu percebi que não é assim. Se bem que há lá episódios soltos que não têm nada. Sim, há episódios que nós não usámos nada do filme. Nada, nenhuma deixa, nenhum momento, nem nada. Eu vi dos 8 episódios, há pelo menos 4 que tu podes pegar e adaptar diretamente, sem nenhuma alteração, para a banda desenhada, por exemplo. Eu pensei nisso, não sei. Talvez. Mas eu acho que já não faz sentido. Tipo, agora se alguém pusesse fazer uma série. Não. Tipo, já não. Não, nem pensar. Eu não fazia. Não, mesmo em termos de história do Falcão. Sim, eu adoro dizer o não fazia quando há tipo situações minhas a dizer a série, estreia, certeza, na primavera de 2012, garantido. Eu, tipo, tenho entrevistas em vídeo e dizer não, está confirmado, está a sério, não, a série é feita de certeza, absoluta, isso posso garantir. Pai, já não digo mais nada, foda-se, que otário. Isso foi para um ano em que era tipo, está 99% confirmado. Eu lembro-me, sempre te encontrava a falar contigo, tu dizias isso. Opa, nós estávamos. Quase falta só. Nós tínhamos datas. Nós tínhamos datas, nós tínhamos. Houve atores que eu fui chatear, tipo, que até tenho vergonha de os ter ido chatear, tipo o Ivo Canelas, em que lhe mandei o episódio, mandei-lhe o pitch, mandei-lhe a cena toda e depois não o encaixei no filme porque nós não tínhamos hipótese de ter os vilões todos que tínhamos, não é? O que é que ele era? Ele era o namorado, era o namorado do Duque de Bragança. Vou desligar o telemóvel. Ah, dos vampiros, já me lembro. Esqueci-me que isso. Espera, o Duque de Bragança era um vampiro? E sim, aquilo era uma. Era um retelling da. Retelling. Do Drácula. Do Drácula. Retelling. Tem que haver uma palavra melhor para retelling. É retelling. Em português? Uma retelling. Sim. Pronto, é uma reimaginação da história do Drácula que nós fizemos para o... Reimaginação também não vai no dicionário. Também não existe. Acho que não. Ok. Era um retelling de Drácula para, adaptado para Portugal. Que era o Duque de Bragança? Que era o Duque de Bragança. Duque de Bragança. A razão porque os duques têm nomes tão compridos e... O Duque de Bragança, este é o nome original do Duque de Bragança, verdadeiro. É tipo... Duarte, Francisco, Manel, Vítor, 30 nomes. É porque eles são imortais e vão ganhando novos nomes. Portanto, era a teoria. Tipo. Tipo, os gajos iam mudando, tipo... Ele tinha em casa não sei quantos quadros na parede e tu vias que era, obviamente... Era um Nuno Lopes. Era um Nuno Lopes com bigode, basicamente. Tipo, e tu vias que era um Nuno Lopes com barbas diferentes. Tipo, e era claramente o gajo, a ideia era essa. E o gajo estava... Ele fazia de conta que era o seu próprio filho, depois o seu próprio neto, não sei o quê. Ia mudando de geração em geração. Isso. E era um gajo, era um vampiro que estava em Portugal a alimentar-se de camponeses à boia da tempo e que tinha um parceiro sexual que era era o Pipi. Era uma cena assim. Epa, era um nome super bizarro, depois era real. Não, é um nome real que nós fomos ver que era um amigo mesmo de infância do Dom Duarte. Nós temos que pesquisar um amigo de infância do Dom Duarte. Acho que ele ia adorar. Sim. Não, mas aquela cena. Era Pepe, não, era assim uma cena. Era Pepinho, Pepinho, Capito. Era Pepinho, era uma cena assim. Que era mesmo um amigo de infância que o Dom Duarte tinha. Que nós vamos pesquisar e descobrimos que tipo, é este gajo. Eles eram. Pepito, era assim. Pepito, Pequito. Pequito. Pá, era um nome ridículo assim nesse género. Eu acho que ele ia adorar. Ia ficar muito contente convosco. E depois havia uma cena espetacular que no episódio era o facto de ele estar há 700 anos a matar camponeses portugueses não era o que chateava o Capitão Falcão. A cena que o deixava mesmo tipo desconfortável era o facto de eram dois homens a viver juntos há tanto tempo. Isso era o ponto fulcral da história. Era tipo a homofobia do Falcão. Esse episódio era lindo. Não, o que eu estava a perguntar era se e talvez quando o Falcão tivesse fãs suficientes para vocês de alguma maneira transformarem isso em qualquer coisa que mostram aos fãs, nem que seja para não ganhar sim, dinheiro. Sim. Nem sequer para já, eu não faço nada para não ganhar dinheiro. Claro. Não, é tipo, pá, sei lá, um extra do DVD ou não. Do género. Tipo, eu acho que sim, nesse sentido. Eu lembro que o DVD dos Imortais, do APV, tinha um PDF com o argumento. No DVD punhas no computador e tinhas lá um PDF com o argumento. E na altura achei isso bem da fixe, porque... E depois comecei a ver o argumento era gigante. Era para 400 páginas. Yeah. Era uma cena gigante mesmo. Que não é nada como nós escrevemos. Como? Em termos de páginas? Não, eu e tu fazemos aquela cena do um minuto, uma página. Ah, sim, sim. Sim, epá, eu não sei como é que são os momentos do António Pedro Vasconcelos, mas... Não era dele. Ele já me lembro que era argumentista, mas... Pá, mas era aquele tipo um sim, argumento que não estava naquele ritmo. Ah, no padrão. No padrão. Leste o guião todo? Na altura ali. Lembro. Como é que estava em paz no Está Tudo Preso, Seus Cabrões? Não lembro. Era muito bom, eram 4 páginas, era um monólogo. Era um monólogo gigante, 4 páginas. Não me lembro disso. Mas lembro na altura de me ter ajudado a perceber que. Ok, que. Ajuda-me em quê? Eu não sei se calhar não ajudei nada. Não, eu acho eu também curto ler coisas depois das vezes, especialmente. É interessante pensar, como é que eles imaginaram isso. Nesse sentido, eu até acho que se calhar era giro lançar o argumento do filme. Mas isso podes pôr no DVD. Depois lá com um fecheiro mesmo as pessoas têm acesso. E metes lá uma coisinha no DVD a dizer tipo. Porque não está muito diferente. Agora a pensar. Nossa, está quase. Está mesmo. É verbatim. Eu acho que não cortámos cenas, né? O guião do filme? Sim, nós não cortamos nenhuma cena e cortamos tipo 3 deixas. Diálogos, Tipo 3, 4 deixas. E não foram muitas. Que há uns dias houve uma. Já me lembro alguém de um. Já não sei se foi num canal de televisão ou se foi num programa de rádio. Não, de rádio não faz sentido. Alguém pediu se nós podíamos ajudar-lhes as cenas cortadas e eu comecei-me a rir. Cenas cortadas. O pessoal acha mesmo que nós temos tipo, dinheiro para estar a filmar coisas e depois vê-se. Depois corta. Não, aquilo foi mesmo, tipo, não há banha nenhuma nesta rodagem. Ou não houve mesmo nada para cortar. Eu acho que se usou quase tudo. Pá, sim, foi mesmo deixas. Mas isso faz-me bem confusão. E eram deixas que não funcionavam. Sim, sim, sim. Nunca foi a cena de estarem a mais. São coisas que nós vimos tipo, aí não ficou muito bem. Mais tu e o Mário até. O Mário, convém dizer, o Mário Melo Costa, que foi o diretor de fotografia e que foi o editor, e a Núria editou o filme. Eu ajudei nos primeiros meses. Mas sim, pá, o que nós fazíamos era ver tipo. Isto se calhar. Claro que mostrávamos sempre, acho que não cortámos nada sem dizer. Não. Mas tipo, isto se calhar não tem tanta piada como tinha no argumento, ou tipo, eles não disseram da mesma maneira. Sim, às vezes há coisas que. Às vezes há cenas que tu achas que imaginas e fica sempre. Pá, não fica nunca me imaginas. Pá, nós tínhamos lá umas cenas basicamente racistas do Capitão Falcão que depois quando vimos. Não estava. Tipo, não estava claro. Estava ambíguo. Ou seja, para nós não é se está ambíguo. Sim, não. Tem que ser mesmo obviamente. Tem que ficar óbvio no Capitão Falcão e se calhar para algumas pessoas não está. Mas pronto. Mas para nós tem que ficar óbvio que o Capitão Falcão é um idiota e que é má pessoa e que não é suposto tu torceres por ele. Pronto. Isso para nós tem que estar sempre claro. E houve lá umas duas ou três deixas que não estava. Quais eram? Podemos dizer. É basicamente. Pronto. Um dos vilões do Capitão Preto. Que é interpretado por um ator negro, o Matamba Joaquim, pronto, aquilo era. É uma piada que vem dos Power Rangers, eu não sei que série é dos Power Rangers. É a adaptação americana. Clássico. A primeira adaptação americana dos Power Rangers originais, é que eles usavam lutas japonesas nas lutas. Exatamente. Mas depois os atores americanos nas cenas de aula. E então, cada ator tinha a sua cor, tinha tipo a miúda branca, que era a cor rosa, e depois tinhas uma atriz asiática, que era o Ranger amarelo. Amarelo, e o ator negro, que era o Black Ranger. Black e tipo, eu nunca percebi. Não, e eles diziam sempre, disseram da produção, que era coincidência. Exatamente. E uma total coincidência. A asiática ficou amarela e o ator negro ficou preto. Tipo, é coincidência total. E nós sempre achamos piada a isso. Pá, então é um bocado a gozar com isso. Mas depois eu lembro, eu não me arrependi, mas tipo, havia frases no argumento em que o Falcão mencionava isso: porque é que és o Capitão Preto? Porque é que fez essa cor? Essa ficou. Mas ele continuava a bater um bocado nessa tecla ao longo do filme. Só que, pá, eu não senti. No argumento nós. Não sei, é difícil explicar. Porque o Gonçalo não tem culpa, ou seja, também não tem a ver com a interpretação. Não. É tipo, é coisas que nós achávamos que funcionavam e depois quando vimos no filme foi tipo, não, peraí, isto estamos a bater numa tecla. Já não tinha muita piada, honestamente. Sim, primeiro exato. Pronto, vamos logo por aí. Que era tipo, estavas a repetir a mesma piada. E é uma coisa que nós evitamos. Sim, se possível. E depois não estava a funcionar. E é muito difícil. Às vezes encontrar, pelo menos eu, saber onde é que está a linha de estás a gozar com um gajo que é racista ou é só uma personagem racista e as pessoas, vão se rir do que ele está a dizer. Isso é um horrível. Uma preocupação que vocês os dois têm. Não é muito comum na comédia portuguesa. Completamente. Sim, não é nada comum. Não. Mas eu acho que é o que o João está a dizer. Eu acho que tem que ficar mesmo claro que ele é um idiota. Nem sequer é aquela cena, por exemplo. Uma das inspirações que nós tínhamos para o Falcão era o Zeb Brannigan do Futurama. O Zeb Brannigan é tipo completamente estúpido e machista e arrogante, mas que no fundo é boa pessoa, não é? Porque ele tem uns redeeming qualities. Sim, não é um monstro. Não é totalmente um monstro, mas o Falcão não tem, tipo, não há de nada. Não, as pessoas não têm que procurar nenhum significado. Não há nada é totalmente aquilo, exato. Então eu agora ainda sinto isso, vou sempre sentir, porque se as pessoas estão a rir do que ele está a dizer por ser um bronco ou por, tipo, concordarem e acharem piada. Eu acho que isso é, não conseguimos nunca. Há aquela história do Dave Chappelle que se conta que ele desistiu do Chappelle Show porque alguém da. Já não sei se era do público, se era da equipa. Era da equipa, se estava a rir de uma piada. Que era ele usar com estereótipos raciais. Exato, ele percebeu que ele não estava a rir da interpretação da piada, mas da piada em si. Opa, e nós vemos isso, tipo, exemplo, na página do Facebook. Eu sofro muito. Tens muita gente a dizer, comunas, claro, feministas, hilariante. Nós recebemos comentários, cenas de gente tipo, dá-lhe nas feministas, sei o quê. E depois, não me estou a lembrar de nenhuma frase específica, mas às vezes aparece lá uma frase no meio e tu ficas tipo, ok, calma. E o que eu faço, como não tenho paciência, vou logo banir a pessoa. Nem perco sequer, tipo, olha, menos um que vai ao cinema, tipo, ic! Pronto. Já bani pessoas do Facebook do Falcão quando acho que estão a interpretar mal aquilo. E acho que quando o filme estrear, se no Facebook com um trailer isso acontece, eu acho que o filme deixa-me tudo muito mais claro. Sim, eu acho que, Mas mesmo assim vai acontecer. Sim. Mesmo assim vai acontecer, Isso deixa-me um bocadinho triste, honestamente, deixa-me um bocadinho triste. Mas não dá, não nos podemos proteger de tudo. Mas é sempre impossível tu controlar as reações das pessoas a uma coisa que tu fazes. O máximo que podes fazer é tentar deixar isso bem claro. Sim. Dizer em todas as entrevistas, por exemplo. Sim. Não, claro. Isto é uma nova vida. Não é suposto as pessoas gostarem dele. Yeah. É suposto se rirem dele, sim. Mas gostarem dele, tipo, gostarem genuinamente. Mas eu agora a pensar nisso também é um bocado chato, porque nós, a promoção toda do filme é a voltar ao primeiro super-herói português e ele é um grande herói, mas gostaste dele, mas não. Sim, mas eu gosto disso, pá, isso eu acho piada. Tipo, eu acho imensa piada ao Falcão, mas é mesmo esse reconhecimento que ele é um idiota. Sim, e estás-te a rir. Pá, aquela deixa do assinou-me tudo o que sei, pô, te perdiz, mesmo algumas coisas que nunca cheguei a perceber. Tipo, essa deixa para mim é ele que define. O Capitão Falcão. Sim. Ele é extremamente burro. Não há. Yeah. É isso, não há ali nenhuma. Não há uma segunda camada para explorar. Isso eu gosto, porque é muito honesto. Para mim é instantâneo. Por exemplo, escrever no Facebook do Falcão é instantâneo. Tipo, é muito raramente eu tenho que parar para pensar, porque é só dizeres a primeira coisa, mal onda que te vier à cabeça. É só isso. E depois, pronto, tentá-la pôr minimamente de uma maneira que que parece que estás a tentar parecer inteligente. Acho que são os dois critérios do Falcão. Ele, não é? Tipo, os dois maiores. É ele ter confiança no que está a dizer, mas tipo, soar completamente desigual. Muito excesso de confiança e excesso de autoestima, não é? Tipo, pronto, acho que é isso. É uma junção das duas coisas. Para mim é sempre aliviante alguém com excesso de autoestima dizer coisas ridículas. Exatamente. Que é uma coisa que acontece na vida real quase toda a hora. Sim. Principalmente em Portugal. Por exemplo, a frase que ele diz nas feministas: cuidado com o pedis, não há nada mais perigoso do que uma mulher que acha que é um homem. Essa frase também diz muito sobre ele, não é? Que ele sente-se intimidado por uma mulher poder achar que é como ele. Sim. Tipo, eu surpreendo essa frase que ele disse, que ele nem percebe. Mas repara que há outra parte do filme em que ele revela qual é o seu maior medo. Quer ser uma mulher? É o grande medo da vida dele. Está ali escondido e ele, num momento de fragilidade, diz. Tipo, não há nada que ele odeie mais. Não é medo, sim. Não é medo, não, é o maior ódio da vida dele, são mulheres. Sim. Nós tínhamos sempre aquela coisa que falávamos, não está no filme, nem sequer estava nessa. Não, essa estava um bocadinho. Que era tipo, o gajo tem 3 filhos. E pronto, e fez amor com a mulher 3 vezes. Para ter os 3 filhos. Sim. Tipo, havia uma episódio qualquer em que eles. Ele chegava a casa, depois de jantar, e a mulher estava de lingerie na cama. E ele passava-se e dizia tipo, vá-se já vestir, tão perto da Páscoa. Tipo, era assim, ele ia para o quarto dela, tens o meu quarto disparado. Eu dormi o quarto disparado, vá já para o seu quarto, pouca vergonha. Tipo, tão perto da Páscoa. Eu vi essa cena, eu lembro-me sempre que eu era tão perto da Páscoa. Porque tu deixavas, tipo, subentendido que o gajo tinha talvez uma altura do ano em que pudesse poder. Claro. Mas nunca tão perto da Páscoa. Tipo, era uma questão de meses. Sim, isso, pá, a beira, tipo, esse lado pessoal dele não está muito no filme. Pá, não podíamos pôr. Estão algumas coisas, mas. Está um bocadinho da família, mas não. Sim, sim, sim. Mas eu gosto de tratar disso. Na série, por exemplo, eu vi uma cena na praia e tipo, a filma estava toda na praia. Eu não lembrava disso. As duas estavam de calções e a mulher de fato bem, e ele estava com o fato uniforme sentado no meu. Tipo a suar. Tipo a pingar suor. Percebes? Toda a gente a divertir. Nunca está à vontade. Não, e ele só lá, tipo. Assim, vais ver. Eram as férias dele. Ele nem nas férias tirava o uniforme. Yeah. Pá, e havia pequenos momentos. Há uma pequena vinheta meu da série que me faz sempre rir, que era só uma cena que nós tínhamos hiper longa, desconfortável, dele a lavar os dentes. Yeah. Que era só ele tipo, ah, lavava os dentes e acabava. E depois ia pôr outra vez e lavava outra vez. Era, e tu ficavas. Yeah. Era assim, aquilo ser desconfortável, ficava a pensar tipo, fô, quanto tempo é que este gajo passa a lavar os dentes? Tipo. Essas coisas, agora estás a falar nelas, esses momentos da série, alguma vez serão usados se houver um Capitão Falcão 2, um Capitão Falcão 3? É que seja Capitão Fraldão. Falcão. Não. Eu não sei o nome do vosso filme, desculpa. Mas Capitão Fraldão é perfeito para a versão para miúdos. Eu não faço pesquisa, desculpa. Eu não sei o nome do vosso filme. Como havia os Tiny Toons? Podíamos fazer o Capitão Fraldão. Desanimado. Capitão Fraldão. Muppet Babies. Exato. Desculpa, não sei o nome do vosso filme. Se pode ser usado. Não sei, porque vamos entrar no campo do spoiler do que acontece no filme. Não, mas só que essas coisas ficam descartadas, tipo. Isto muito especificamente porque eu em 2012 fui à Masterclass que tu deste no Motel X. E tu fizeste uma apresentação com fotografias dos teus sócios de indivíduos. Sim. E da tua, que eram graus de barba e graus de cifraísmo. Isso foi aproveitada para o filme. Foi, sim, senhor. Vergonhosamente. Não, porque eu senti-me entrevejado. Eu sempre. Exato. Eu sempre achei. Não tem pago nem a Masterclass, nem o filme, exato. Eu sempre achei muita piada. Essa coisa, e depois teve imensa piada quando nós começamos a preparar e a fazer pesquisa e ver ao menos encaixa. Mesmo, porque... E encaixa. Exatamente, sim, exatamente. Sim. É. Claro que encaixa porque, pá, porque cronologicamente as barbas, no espaço de um século, claro. Desapareceram. Tipo, não há nenhuma razão, nenhuma. Mas sim. Sim, nós fomos. Sim, houve mais coisas dessas, fomos buscar as cenas que nem eram argumentos. Acho que não. É possível, não me lembro agora, mas. Acho que não. Aos argumentos fomos buscar às vezes. Uma coisa que nós fizemos, isso eu lembro-me, foi fizemos uma lista das melhores insultos. E nós fizemos pesquisa, foi a única vez que fizemos pesquisa no filme, foi a LBDs antigas. Fomos buscar e procurar nomes de Biltres. Sim. E havia, lembras-te de uma BD do Camões? Yeah. E pá, havia uma bandazinhada do Camões pá, que tinha. Os melhores one-liners e eram tão boas que nós não usámos. Não usámos, anotámos todas, mas não encaixavam no filme, mas tinham as melhores. Apá, é indiscutível. Ah, pá, não consigo fazer justiça àquilo. Havia uma sequência que ele tinha uma. Havia uma sequência que era tipo, oh, bela Leonor, os teus pezinhos, não sei. E era tipo, pá, era um gajo que estava ao mesmo tempo a elogiar os pés pequenos de uma donzela enquanto andava à luta com dois homens. Tipo, aparece o. Pá, ninguém fala. Eu acho que ninguém falava assim, não sei. Não, ninguém. Ninguém falava assim. Mas alguns usámos no filme. Biltres usámos. Nós tínhamos uma lista. E uma outra. Ignóbel. Sim. E cenas assim. Já tínhamos uma lista de nomes que nunca nos iam sair naturalmente. Tínhamos que os preparar porque não faziam sentido. E se calhar ninguém vai perceber esses nomes. Que é... Pois esta questão do vocabulário, não é? Se o filme eu nunca tinha ouvido. Mas sim. Pá, se calhar o filme é um grande flop, ninguém vai perceber. O que é que eu estou a dizer? Palavras complicadas. Foi a única vez que fizemos pesquisa, a verdade é essa. Mas também não. Não foi, vai-te lixar. Assim, a sério? Oh, sim. Pá, fogo. Eu tinha as deixas, andei a ouvir discursos do Salazar durante semanas. Tipo, ao piloto, ia preparar tudo. Talvez, sim. Ah, sim, nós temos uma página muito que era o Salazar.org. Salazar.org foi muito importante. Devia estar nos agradecimentos do filme. Já tem, é um site onde tu entras e começa logo a dar uma música, não é? Pá, é uma música, mas é tipo daquelas. Pá, tipo marcha. Aquele género de música que tu vês, tipo, na lista de Schindler, num campo de concentração, a passar para os judeus, tipo, a marcharem. Yeah, yeah, exatamente. É esse género de música que. Percebes que um diretor de um campo de concentração passaria. É tipo um fansite de Salazar. Yeah, yeah. E nós fomos lá buscar. Sim, lembro-me desses discursos. Yeah, yeah, discursos. Yeah. Pá, pronto, coisinha. Há coisas que o Salazar diz que são piadas e que são tiradas de fora de contexto, ok? Discurso. Tipo aquela cena de onde se pode ser comunista e católico. Yeah, exatamente, isso é um discurso. Isso é uma citação. Isso não é. Não há nada. Que todo aquele bloco ali é uma citação. Aquilo não há. Devia estar acreditado como argumentista, o Salazar. Por falar em pessoas que podem perceber mal o filme ou rir-se das coisas erradas, há também apoiantes do Salazar, fãs do Salazar que já foram pelo menos dar ao trailer ou do filme ou da série e ou gostar ou não gostar. Eu acho que eles vão gostar muito do filme. Eu acho que eles têm que ver até. Mas coisas que já tenham acontecido, tipo, já aconteceu. Já. Pá, não contas sempre a coisa de no mesmo dia recebeste um mail de alguém de extrema direita e alguém de extrema esquerda. Sim. E vai acontecer, e acho que vai acontecer com o filme outra vez. Quando lançámos o trailer do piloto, ainda, imediatamente, ter e-mails a acusarem-me de ser de extrema direita e de ser de extrema esquerda. Isto na altura ainda não tinha escrito contigo. Foi no piloto. Mas tu vais levar com isso também. E se as pessoas quiserem descobrir onde é que tu te inseres, naquela coisa que eu disse da Masterclass do Motel X, tu dizes, as pessoas podem ver à net, eu acho que está no YouTube. Já nem me lembro. Ah, é? Tu dizes? Nesse diagrama das barbas, nessa coisa, nessa... Ah, onde é que eu estou? Barbas, onde é que estás? É que melhor não dizermos, é melhor não fazer um mistake. Exatamente. Pois é, está lá, já me lembro disso, estou lá no diagrama das barbas, exatamente. Eu não sei, eu penso, se calhar pela publicidade, as pessoas pensam, acho que vai ser bom. Finalmente um filme com o Salazar, não sei o quê. Mas depois de ver o filme em si, eu acho que se chegares até ao fim e achares que o Salazar é dos bons, pá, não sei. Opá, mas sim, mas eu dou sempre o mesmo exemplo, que foi o Wolf of Wall Street, pá, que eu fui ver com um grupo de pessoas e algumas interpretaram. Eu interpretei aquilo como uma crítica. Estás a dizer que o filme é como um filme do Martin Scorsese? Estou a dizer que é exatamente. A tua estreia é igual a um. Exatamente como um filme. Não, não, mas tipo, a minha estreia é igual a um filme dele já mega veterano, não é possível, não é? É competencioso. Olha, por acaso acho os efeitos especiais do Falcão menos manhosos do que os do Wolf of Wall Street. Há lá um plano de um helicóptero digital que é ridículo. E pá, não me lembro disso. Não me lembro desse plano. Eu gosto de filme, mas não gosto. Eu adoro filme. Mas isto para dizer o quê? Eu vi o filme como uma crítica. Não, tu dizes claro, eu digo claro, mas eu vi como pessoas ao cinema que acham que não. Que é uma glorificação nojenta daquele estilo de vida. Ah, pensava que ias dizer eles. Mas isso aconteceu. Fogo, mas sim, claro, tiveste aquele fenómeno das frat houses nos Estados Unidos, tipo, yeah, os gajos estão a tirar anões altamente, meu, e coca e prostitutas que fiz. Claro. E eu acho que o Falcão. Para aquilo e dizer, sim, eu quero ser assim. Tu tens noção que vais ser acusada de ser feminista e de ser antifeminista. Ninguém sabe quem eu sou. Não, vou descobrir agora depois deste podcast. Não, mas a cena surreal é essa, tipo, vão acusar o filme de ser misógino, mas também vão acusar o filme de ser de ser feminista, porque está a gozar. Sim, tipo, claro, não. Esquece, estás perdido por ter cão, por não ter cão, perdido por teres visto um cão uma vez na rua. Aquela coisa, o Wall Street do Oliver Stone levou muitas pessoas a quererem ser como. Como o Gordon Gekko, como assim, que é um vilão. Yeah. Pá, sim, mas isso há sempre. Depois no 2 deixa de ser um vilão. Pá, sim, fogo 2, exato. Isso existe. Yeah, pá, sabe, ele primeiro não é um vilão, depois é um vilão, depois deixa de ser um vilão, depois volta a ser um vilão, depois no fim já não é um vilão. Pá, sim, mas as pessoas têm isso, quer dizer, as pessoas idolatram o Joker, meu. Deve ser o maior personagem em que mais cosplay é feito, não é, no mundo deste mundo dos super-heróis. Yeah. É um vilão sociopata. Mas é diferente. Sim, mas é diferente. As pessoas sabem que o Joker é mau. É tipo o Darth Vader. É o gajo mais, tipo, o personagem mais popular do Star Wars. Disseste Darth Vader? Sim. Aqui. A Núria também não fez Star Wars? Não sei. Estou-me só a rir porque o Darth Vader é um grande nome para uma série televisiva. Pronto, é assim, pronto. Mas pronto, não, eu estava a dizer que há esse fascínio com os vilões. E nesse, assim, aí eu aceito. Tipo, haver um fascínio com o Falcão como vilão. Faz todo o sentido. Como vilão. Não é tipo achar, é pá, brutal. Mas eu acho que não, não. Acho que ainda não está claro. Mas é, o filme não estreou. Mas há pessoas que já têm um fascínio com ele como herói e não é suposto. Não, mas isto quando sair vai estrear no dia a seguir, portanto podes. Ok. Podes dizer amanhã. Amanhã. Amanhã, quando Portugal inteiro a correr às salas de cinema. Ai, eu ainda não tenho garantia que o filme vai estrear, é verdade. É verdade. É. Tipo, eu tô mesmo, tipo, nós estamos a rir, eu ainda não fechei o DCP, que descobrimos uns erros. Aquele de, há uma sei, hora, tipo, há uma hora atrás. Tipo, eu amanhã de manhã vou sentar-me com o técnico de som, o designer de som e com o diretor de fotografia e editor a ver o que é que ainda há para mexer. Quando eu deveria entregar o filme depois da manhã, já a nós. Por isso. Espero que estreie amanhã. Mas honestamente ainda não há. Eu estou-me a rir, não tenho piada nenhuma. Eu posso adiar o dia que isto vai, sim, vai para a internet, sim, e será sempre amanhã. Mas sempre achei que tinha uma coisa que, iria, pá, que tinha imensa piada, era nós. Tipo, nós não tínhamos filmado o filme. Tínhamos feito só um trailer do filme. E depois, quando chegasse à altura, adiávamos outra vez e cancelávamos tudo. E daqui a um ano era só isso. E o projeto do Falcão era isto: era o adiamento de uma coisa que era, sei, é um, tipo, uma peça de arte, não é? Era, não, era isso. Era isso, era, tipo, e depois anunciávamos a peça de teatro. Que é, tipo, não conseguimos, não nos deixavam fazer a série, nos deixavam fazer o filme, agora a peça de teatro. E andávamos 2 anos a peça de teatro. E de repente era uma cena tipo 10 vezes maior que uma produção de La Féria, era uma cena gigante. Não, tipo, tão focado com a Nice. Sim, exato, era isso. Pá, andámos 2 anos e depois uma semana da estreia, tipo, cancelámos outra vez. Depois era tipo, sei lá, o álbum folk de. Isso é uma grande ideia, portanto. E isso era o projeto. Isso era, yeah, isso era o projeto, era esse adiamento. Pode desistir do filme. Eu acho que honestamente isso teria mais impacto a longo prazo do que o filme. Tens um projeto que o objetivo era só. Pá, pôs as televisões todas a falar, percebes? Enganar. Era à espera, exato. A espera e a frustração de não lhes dar. E pessoas, pá, eu só me tornei teu amigo por tenderes um projeto que era o teu que tenho focado. Claro. Agora estou a fazer isso. Enganar. Nunca mais te falava. Sim, eu conheci a minha namorada por causa disso. Quer dizer, sabes, era toda a minha vida era falsa, não é? É, yeah, mesmo. O Pedro Marques tinha andado um ano a fazer música de orquestra. Para nada. Eu tinha enganado o Pedro também. Não havia filme. Mas é que cabeça. Que eu só mostrava imagens. Não, tu filmaste um filme, mas não conta, percebes? É um projeto para além disso. A pergunta ainda estava fora o filme. Isso era melhor ainda. Isso. Tu deste só trabalho de filmar, mas aquilo não conta para nada. Nunca vai sair. E tu, Núria, sentias-te entrujada se ele fizesse isso ou fazias parte do esquema? Oh, eu fazia parte. Deixa-me. São muitos anos. Eu acho que genuína piada é isso. Ainda é possível isso acontecer. É isso que estás a dizer. Sim, temos 10 dias. Claro. Tudo pode acontecer. Ainda dá para cancelar isso. Ninguém viu o piloto? O piloto não está aberto ao público? Não, não há nenhum sítio. Então, o piloto viram, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, se calhar, uma cena assim. E o filme viram quantas pessoas? 40, 50. Mais, não. O filme? Por agora? O filme acabado? Yeah. 40 pessoas, 50 pessoas, no máximo. Temos que as matar. Olha, eu não conto a ninguém que viu o filme, não é? Nós sabemos que o Axel viu o filme. Não me expliques como. Queres explicar às pessoas quem é o Axel? Eu não sei, isso é o bizarro, que eu não sei quem é o Axel. O Axel era um cantor muito conhecido. Eu não quero dizer música Pimba. Não sei se o termo Pimba é. Porque se agora é tipo um escarumba musical, tipo, é tipo um nome bem agressivo. Eu fazia para música músicos popular portuguesa. Diz-me, João, que temos ofensivos para pessoas de outras raças, é que tu adoras. Não, agora falando a sério, tipo, a palavra escarumba é hilariante. É hilariante. Tipo, eu não abuso, como é óbvio. Mas. Não? Não. Eu acho que isto não é a primeira vez que eu tinha de usar essa palavra. Não. Portanto, para a pessoa que não usa essa palavra. Desculpa, mas é. Tipo, eu não era incapaz de usar essa palavra. Mas acho que é uma palavra tão estúpida. Não quer dizer qualquer coisa? Não tenho. Não sei qual é a origem etimológica, por acaso. Pá, mas deve ser para um jogo de feira. Eu vou ver no dicionário. Mas é uma palavra tão feia. É horrível. Tão horrível. Mas ao mesmo tempo, também como é bué da grande. As palavras de. Estou falando a sério. As palavras insultuosas, raciais, costumam ser muito curtas, se reparares. Sim. São cenas para tu dizeres tipo as cenas americanas, nigger, chink, não sei o quê. Não, isto pode ser cortado. Quando o filme sair lá fora. Ah, meu, eu adoro linguagem. Quando eu o adoro... filme sair lá fora, há aquelas coisas tipo. Justin Bieber foi apanhado a cantar uma canção que tinha. E é tipo o razão do Capitão Falcão foi apanhado a dizer isto tudo. Está gravado? Está gravado. Pá, eu adoro... a tua voz, não podes negar. Estás tramado. Não, escaramba é só pessoa de raça negra, popular depreciativo. Pensava que tinha um significado. Eu também não sabia que era depreciativo, obrigado. Não, mas essas palavras costumam ser agora. Parecia grinhoso. Falando sério, essas palavras costumam ser extremamente curtas porque são calão de rua. E calão de rua não tem muitas sílabas. É mesmo assim. Tipo, o calão de rua não é complicado, não é? Não chamas alguém otorrinolaringologista. Não é tipo, não, tens que chamar tipo, sempre coisas. E esta é a única exceção que eu conheço. É a única exceção que eu conheço de um insulto racial que. E sério, se souberem mais. Não. Não, é a única que eu conheço que é desnecessariamente complicada e elaborada. Se conseguimos pensar em mais, mas por exemplo, este era o género de coisa que nós não poríamos o Falcão a dizer. Ah, não, claro. Porque porque não sei, porque é que não poríamos? Não, não, ele nunca usa insultos assim muito. Quer dizer, ele diz chinoquinha de Macau. Ele é bastante racista, sim, com sim. asiáticos, com o português. É, isso é. Mas não sei, ele não diz nenhuma asneira também no filme inteiro, e eu acho que isso também é uma das críticas dele. Nós nunca pusemos a dizer coisas assim muito. Não, ele é muito mais ofensivo que palavrões. Sim, sim, sim, exatamente. Isso sempre foi uma coisa. Vai para além dos palavrões. Vai muito para além dos palavrões. Que ele é uma pessoa que segue um protocolo. Yeah. Ele, yeah. De certa maneira, eu estive a pensar, ele é um inverso a muitos níveis da personagem do Vieira no Mundo Catita. Que o Vieira era exatamente o oposto. Era um gajo que era visto, fisicamente era visto como uma espécie de monstro, dizia em bué palavrões e fazia coisas nojentas, em teoria, yeah. Mas ele era uma alma, sim, sim, era uma alma grande, e era um ursinho de peluche. Exato, e era uma personagem carinhosa, só que dizia tipo, está um chorrilho de palavrões constantes. E o Falcão é o oposto, não, o gajo tem bom aspecto, yeah, fora, super bem tratado, não diz palavrões, é super correto. Mas é um monstro, o gajo bate na mulher, yeah. Bate nos filhos, bate em pessoas de idade, é nojento, é cobarde, tipo, é mentiroso. Ele é o vilão do filme. Ele é o vilão, eu acho que nós estamos... Completamente ao contrário. Os Capitães de Abril são os heróis. São os heróis, a cena é essa, nós estamos, o primeiro super-herói português. Mas vice é o primeiro anti-herói português. Obviamente, mas isso estragaria a surpresa, porque o primeiro super-herói português é o Matamba Juguinho. Yeah, exatamente. Tipo, é o Matamba Juguinho que faz de Capitão Preto. Esse é o super-herói daquele filme. Tipo, e é o primeiro que aparece lá como super-herói. Porque o General Gaivota é o gajo que ensina o Capitão Falcão. Porque havia a possibilidade também de ser o General Gaivota, mas não. Porque ele aparece lá como o mestre. Tecnicamente, o primeiro super-herói português... É o Capitão Preto. É o Capitão Preto. Então, isso fez-me lembrar, na altura, acho que foi na altura mesmo que havia o guião do Anchorman. Vocês estavam a dizer que há muitas que o filme existe o filme escrito e depois o filme, quando está a ser editado, já é uma nova escrita do filme. O Anchorman tem aquela segunda no guião, há um guião inteiro e há um subplot inteiro sobre um grupo de ativistas armados que foi tirado do filme e foi posto naquele filme, naquela coisa que é uma coisa que não é nada, tipo, tem marcas temporais no início do filme, tipo, depois tu reparas que não condizem com o resto do filme, mas eles puseram essa coisa toda e são ativistas armados que lutam, que depois os corpos são tipo ambientalistas, não sei o quê, e o que eles querem fazer é tipo as pessoas não poluírem as ruas e não. Coisas sensatas. Exato, exatamente. Sensatas. É o mesmo tipo de coisa. Yeah. E são tipo os vilões do filme. Sim. Sim, mas é não, isto não, o que nós estamos a fazer não é... Não é novo, não é? Não é novo. Sim, claro. Dizer, não, mas é... não, eu não estava a acusar. Mas... Não, por acaso estava. Imitar. É uma conceito chapada disso. O conceito de anti-herói, meu foda-se. Sim, mesmo o Ron Burgundy, no Anchorman principal, ele é suposto... Mas depois ele tem um ar... Eu acho que o Ron Burgundy deve ter influenciado o Falcão, nem que fosse no subconsciente. Nós nunca falámos, por acaso, não, mas é isso. Mas é um gajo também super confiante do que está a dizer. Tem bigode. Tem bigode. Não, mas agora falando a sério, acho que é impossível. Tipo, eu adoro o Anchorman. Tu acho que também gostas? Eu adoro o Will Ferrell. Pai, tipo, eu adoro isso, fanático do Will Ferrell, e adoro o Anchorman especificamente. Viu há X anos antes de escrevermos o filme, de certeza que alguma coisa... Não, mas coisa... eu lembro-me que nós falámos do Anchorman porque nós queríamos usar, fazer uma coisa parecida com o plot da personagem feminina. Porque o filme não tem... Lembro disso, sim. Nós tínhamos falado para uma sequela, eventualmente, a ver uma personagem que entra na vida de Falcão e de repente era uma mulher. Isso é o... mas que é o Anchorman, basicamente. Não, isso é a sequela do OSS. Isso é que é o problema. E isso também, é. Isso foi, é um dos problemas. Claro, pois era, é um dos problemas que nós temos com o OSS 117, aqueles filmes franceses. O segundo. Que mostraste há anos. Pá, isso para mim é a maior inspiração do Falcão, provavelmente. E a sequela. O Lost in Rio, exatamente. Yeah. Pá, eu tenho um boi de medo porque era o que eu queria, era a direção que eu queria que o Falcão tivesse, mas depois sinto que não podemos fazer. Yeah. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu sinto falta no Falcão é ver assim, uma personagem feminina que esteja à altura dele. Acho que é uma das falhas. Porque eu gosto muito de estar lá uma tamba, porque, pá, eu acho que. Eu não me lembro nesse cinema português de ver assim, tipo, um ator negro fazer. Tipo, sim, são sempre papéis secundários, papéis lá para trás, secundários, e o Matamba aqui é importantíssimo. Yeah. Ele é o vilão do filme, o vilão principal do filme, que acompanha o filme. O vilão é o herói. É o herói, sim. O vilão é o Falcão. Pá, eu tenho um bocado pena de não haver essa. Mas pronto, ia sempre dar a isso, ia sempre ser alguém que ia assim chocar com ele. Pronto, e era um bocado esse do Anchorman e do OSS. Eu acho que isso numa sequela era obrigatório. Mas é o que faz sentido, porque é mesmo o que falta. É. O meu único receio nisso é sentir que estamos a, pronto, a seguir as pegadas. Pá, na boa, se fizeres depois um filme mudo, dá-me um Oscar. Exato. Pois é. Então está bem. Filme mudo com o Will Ferrell. Dá um Oscar a ti e um Oscar. Pá, o Asana Vicens é um gênio. Aquilo é... Quando digo que é uma inspiração no sentido em que... Que tu pegaste e bit for bit copiaste. Sim, copiei tudo. Nós traduzimos o argumento. Exato. Não, por acaso as cenas na praia do Falcão lembraram-me as cenas da praia do Acesso. Pá, só não são mais parecidas porque nós tentamos... Fazer um esforço consciente. De fugir ao que podemos. Mas o RCS é uma inspiração gigante, meu. E... Eu lembro-me que tu também falaste na altura do Italian Spider-Man. Italian Spider-Man também. E uma cena que foi a Núria que eu não conhecia, foste tu que me pudeste ver aquilo. O Garth Marenghi's Dark Place. Ah, Garth Marenghi's. Já estamos muito longe dessa referência. E yeah, isso foi para o início. Mas o filme seguiu um caminho diferente, mas o Dark Place foi importantíssimo. Mas aí também tem um ponto em comum a cena de ser uma série escrita por alguém há muitos anos. O Dark Place foi tipo numa semana em que eu vi. O Talent Spider-Man. Tu falaste no Dark Place e eu comprei o Dark Place. Yeah. E o Falcão foi escrito, o piloto do Falcão foi escrito tipo na semana seguinte, uma cena assim. Eu lembro-me de te mandares logo a seguir. Yeah. E eu tipo, mas foi através desse filtro. Tanto que eu ainda hoje sinto assim, sempre me sinto um bocado mal com isso. Que é. Pá, não sei, é difícil saber onde é que está a linha da influência. Sim, da cópia. Mas eu não sei. Eu digo que sim, eu vi todas as referências e vi o filme e é igualzinho. É igual. Não, mas por acaso... Ah, e é racista. E é altamente racista. Eu em relação a racismo, não estou preocupado com o filme, honestamente. Não estou, não sinto. Mas me interrompeste a Nurella. Não, já não sei o que ia dizer. Mas, sim... Acho que é moto. Mas agora. Isso é uma coisa que eu mas o que é mais importante que racismo? Não, o que eu ia dizer agora vai de encontro com o que ele está a dizer. Então? Eu tenho medo que o filme seja visto como misógino. E não como paródia a misoginia. Estás a perceber? Essa linha, para mim, não está tão clara. Porque não tem lá uma... Porque falta... E há coisas outras. Estás a perceber? Sim. Lembra-se... Pronto, isso convém dizer. Nós... Mesmo tendo uma mulher, o Anchorman, já li vários textos feministas a cascar no Anchorman, porque a mulher, a personagem da Christina Applegate, não é dada assim tanta... independência, tipo, ela só existe em função dela, durante o filme todo, mesmo que a intenção do filme seja mostrar que ela Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Continuando. Tens sempre Ah, não, nós chegamos a considerar, houve uma altura em que o Tiago Rodrigues não podia fazer de Agente Rosa. De Agente Rosa. E era para ser uma e era para ser a nossa alternativa, que nem cheguei a falar com ela, mas por acaso o David Chan falou, era a Carla Chambel. Yeah. Que era uma mudança de casting. Parece um bocado radical, mas. Radical, completamente radical. Mas o Agente Rosa também é uma das personagens boas. Yeah. Apesar de ele ser da PID. És por ser assim um gajo de isto vai ser um visual. Não, mas eu sempre o vi como. Pronto, ele não é a mesma coisa que o Salazar nem como o Falcão. Era tipo Não. Eu sempre o vi como um pobre coitadinho que por acaso. Por acaso está ali. Está ali. Mas depois, quando chegar ao 25 de Abril, ele vai que para ter sim. Não, e depois não podias dizer que tinhas o diretor do teatro. Exato. Pois é. Mas nós tivemos quase essa personagem fosse. Depois o Tiago conseguiu. Conseguiu arranjar os horários e os dias e a disponibilidade para fazer o filme e fizemos, porque desde o início que o Tiago era uma peça importante no filme. Fez o piloto e tudo, mas na altura nem todos os atores do piloto tiveram depois a disponibilidade, não tinham as datas livres para fazer o filme. O Jorge Silva, por exemplo, faz de feiticeiro comunista, não pôde fazer porque tinha boas rodagens e projetos de teatro e foi substituído pelo Luís Vicente. E isso ia acontecer como o Tiago Rodrigues. Eu acho que isso, apesar de eu não queria, não é que eu não queira trabalhar com a Carla Chambel, até queria, bastante na altura, mas ia ficar muito triste por não trabalhar com o Tiago, porque eu adoro o Tiago, mas ao mesmo tempo acho que seria uma das maneiras de ficar mais claro que o filme é uma paródia à misoginia. Claro. Eu tenho medo que não fique. Tu não sentes isso? Nunca tens, não tens esse medo? Pá, tenho, mas já aceitei um bocado isso, acho eu. Acho que é um bocado essa questão do Anchorman, como é que tu metes lá uma personagem feminina sem parecer, portanto, que ela está só ali a servir um propósito, porque obviamente o filme é sobre o Falcão. Pois, mesmo, é o problema. Mesmo o Capitão Preto, tu não sabes nada dele, como é que ele se chama, nem não, nada. Não, porque ali a origin story não é dele. Pá, não sei, é assim um bocado... Mário Cinzenta. Mas, pá, já aceitei que... Não é mas só o facto de vocês terem essas dúvidas e pensarem nisso já difere da maior parte das pessoas que fazem comédia em Portugal. Sim, mas não chega a pensar. Não chega. Sim, claro, sim, mas eu percebo o que é que estás a dizer. Eu acho que de boas intenções está o inferno. Exatamente. De boas intenções está a televisão portuguesa. A não ser que a gente ponha um disclaimer no fim a dizer nós sabemos. Isto. Mas eu acho que sim, acho que há muita gente que faz coisas cá e que. Pá, seja, cinema não é tanto como há muita comédia de cinema, mas pronto, mas especialmente comédia de televisão, e que acham que, ou seja, não têm a menor dúvida, e dizem-no publicamente, que não estão a ser racistas, que não estão a ser misóginos, que estão não sei o quê. Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, eu esforço-me para não ser, mas eu tenho bué de dúvidas. Eu não sei se tu tens, mas eu... Não tenho muitas. Eu tenho, pá. Opa, é assim, eu acho que. A Núria tem um privilégio que tu não tens, ela é mulher, ela não pode. Não, ela não sei ela acha sempre, pá, eu não sei. Tem, eu sei que ela tem sempre razão. Não, estava a dizer, tu não podes pensar, eu estou a ser misógino, ele pode. Ah, exato. Pois é, verdade. Mais uma das vantagens de ser mulher! É isso e as Ladies Night. Exato, as Ladies Night. Desculpa pelas Ladies Night. Pede desculpa pela tua classe privilegiada, é isso? Isto convém dizer que eu e o Rodrigo estamos a gozar, porque obviamente que as mulheres são e os ginásios femininos também, peço desculpa. Pá, sério, meu. Tipo, é tão óbvio olhar para a sociedade e ver que as mulheres têm muitos mais defeitos que. Defeitos. Sim. Acho que agora. Mais agora, um som de baixo. Agora que havia a dúvida, agora há. Não, estou a dizer que na cabeça das pessoas. Exato. Eu não sei falar, antes de mais, eu não sei falar. Como se diz. Tem muitas mais desvantagens. E tem muitas mesmo. Em relação aos homens, que eu sinto sempre que. Pá, que estou aí. Se estou a escrever uma coisa, mesmo que seja a parodiar um homem misógino, que se fosse uma mulher a escrever só. Que se calhar era mais seguro, não sei. Eu sinto isso, às vezes. Tenho esse receio. Percebes? Até que ponto é que eu tenho legitimidade para... Não sei, é tramado. Eu tenho um bocado de receio. Sim, não é fácil logo. Eu não estou completamente à vontade com isso. O filme não é misógino. Porque uma mulher co-escreveu. Acho que não funciona assim, não claro sei. Não, mas... não funciona assim, mas... meu. Tipo, claro que não, meu, porque nós estamos sempre a dar exemplos de malta que acha que não é racista, e o Rico falamos bastante disso, porque tem uma namorada preta. Tipo, yeah, ah, não yeah, posso yeah, ser yeah, racista. Tenho... Não, porque não, claro que não podes. Não sou, é impossível. O meu pênis entra ali. Isso, se entra ali, não dá. Tipo, não, podes, claro que podes ser. Yeah. Não há nenhuma razão para não ser. Eu, por exemplo, eu cheguei a uma conclusão há relativamente pouco tempo que tinha uma opinião altamente misógina sobre um assunto. E foi num jogo de tabuleiro. Pá, eu digo isto, estávamos num jogo de tabuleiro. Diz que as mulheres não deviam votar, não é? Exato. Não, mas foi quase tão nojento. Mas foi quase tão nojento. Estávamos num jogo de tabuleiro com uma mesa de amigos, pá, 10 amigos, e aparece lá uma categoria tipo coisas que não deves fazer em público. E eu digo amamentar. Pá, e olham 10 pessoas para mim como se eu fosse um monstro. A minha namorada e um grupo de amigos nossos, e eu. Ao ser confrontado com isso, estive a pensar, fora de tangas mesmo, tipo, isto foi há 2 anos, ou há 3 anos, ou uma cena assim, há 2 anos, pai. E ao ser confrontado com isso, dei por mim a pensar, e no espaço de poucas horas, de chegar à conclusão que, e é obviamente que estou a ser misógino ao pensar nisto, obviamente que estou a ser burro que nem uma porta, e aos 30 anos, e isso abriu-me os olhos, que é tipo, falei aos 30 anos, eu acho que sou um gajo liberal e feminista, eu considero-me feminista, não sei o quê, e tinha ali uma opinião, pá, altamente estúpida, só porque é super desconfortável para mim, causa-me desconforto a mim, claro. Mas eu que lido com isso, caralho, esse problema é meu, eu vou agora, mulheres do mundo, todas, parem de amamentar, porque faz-me a mim ligeiramente desconfortável. E, pá, foda-se, tipo, mano, só depois. Estou a Capitão Falcão. Não, mas fiquei, foi uma revelação, foi tipo, fogo, eu tenho 30 anos, meu, e aprendi isto aos 30 anos, meu, então, será que há mais coisas? Yeah. Já não tens 30 anos. Tenho 32 agora. Pá, e fiquei mesmo a pensar, genuinamente, e isso acontece-me regularmente, que é tipo, se não há mais coisas dessas. Eu acho que toda a gente, tipo, ninguém nasce completamente, tipo, não é, perfeito e com a saber essas coisas todas, mas é bué como tu lidas com isso quando te apercebes. Porque eu sinto que um bué comediante português já há muita cena, o medo daquela expressão ridícula que é o politicamente correto, e tipo, o que é politicamente correto? Não. Então diz o que não quer. Odeio presos! As pessoas conseguem me deixem morrer! Assim, não é aquele tipo de humor Rui Sinal de Cortes que é tipo, claro. É ofensivo, isto é piada, olhem para mim, eu sou tão cookie, ninguém estava à espera que eu dissesse isso, esta é a minha mãe, vou-lhe dar um soco, na vagina! Tipo, pá, e é só isso, e tu ficas tipo, foda-se, é só isso, a sério? Se por acaso alguém lhes disser, ó pá, este cara não é muito fixe, eles vão, tipo, politicamente correto. First Amendment rights portugueses, e sei lá, ok. Pá, exato, como se a liberdade fosse uma desculpa para bom gosto só, tipo, para mau gosto, aliás, só. Pá, por exemplo, eu estou curiosidade para ver vou estar aberta a feedback das pessoas. Sim, há críticas que eu acho que são críticas que eu estou à espera de receber em relação ao filme que eu acho que são válidas. Quais são? Que, por exemplo, uma que eu não consigo argumentar, que é, ou quer dizer, consigo argumentar, mas aceito-a, que é que estamos a tratar com demasiada leviandade um assunto demasiado sério. Que pessoas foram torturadas, pessoas foram assassinadas, pessoas tiveram que fugir do país por causa da PIDE, por causa deste regime. Não é uma altura cómica. Não é uma altura cómica. Mas não estás a fazer uma piada à custa dessas pessoas. Eu acho que não. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Eu estou a gozar com os opressores. Nós estamos a gozar com os opressores. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Mas alguém que se pode virar para mim e dizer, sei lá, o meu pai foi morto pela PIDE e vocês estão agora aqui a fazer piadas sobre isso. Pá, eu tenho um tio-avô que nunca conheci, ou pelo menos conheci quando era pequenino, não me lembro dele, que foi torturado pela PIDE, que lhe arrancaram as unhas, ele era jornalista em Viana, e arrancaram-lhe as unhas, por causa de uma coisa que eu acho que nem sequer foi editada, foi uma cena que ele escreveu. Isso é nojento. Tipo, o meu avô foi preso durante a época, quando andava na tropa. Tipo, eu tenho essas histórias da minha família também. Eu optei a lidar com elas através de tornando estes gajos uns idiotas e burros que nem uma porta. Foi a minha maneira de lidar. Isto ainda por cima não é uma crítica social muito inteligente. São tipo, eles são todos idiotas. Isto é mais alô, alô. Eu comparo isto muito ao alô, alô. Sim. Tipo, eu acho que isto retrata mais os gajos como alô, alô retratava os nazis do que uma outra coisa. Mas isso eu consigo perceber, alguém dizer isso eu consigo mesmo genuinamente perceber e fico um bocadinho triste se gerar esse desconforto em alguém. Mas pá, eu tenho direito, apesar de ter nascido em 82, não é? Acho que tenho direito a gozar com o nosso passado, mesmo com as partes dolorosas. É a minha maneira de ver as coisas, mas é uma das críticas que eu acho e que... E outras? Essa questão da misoginia, que é, para mim, está claro que o gajo é, o Capitão Falcão, é um monstro e é um idiota e é burro que nem uma porta, e o ser misógino, a misoginia da parte dele é suposto ser ridicularizada, mas tenho receio que alguém ache que não. E que estamos só a fazer piada, tipo, ele bate na mulher. Yeah. Tipo, e tu, Núria, que críticas é que esperas e se calhar poderão ser criticadas? Eu tenho bastante curiosidade, eu ainda não vi o filme com tipo pessoas normais, então, yeah. Público. Acho que ainda não houve pessoas normais a ver, ou já? Pá, não, tipo, houve uma sessão de imprensa. Não, não, nada aberto ao público. Mas isso não são pessoas. Não, eu tenho certo, eu tenho curiosidade em ver como é que as pessoas percebo. Vão rir. Exatamente, yeah. Eu também. Tenho um bocado de medo, como já disse, do Capitão Preto. Yeah. Se as pessoas vão reconhecer que ele é uma personagem no seu direito, ou se vão achar piada porque é o Capitão Preto. Yeah. Não, mas essas pessoas vão a ver. Sim, claro, mas é isso que eu tenho um bocado de medo. As pessoas vão rir e como? Que é um bocado estranho de tentar ali a medir, mas... Pá, não sei, a maneira que eu tenho visto agora é os comentários que nós temos recebido no Facebook. E é isso que eu já tinha referido, tipo, das pessoas acharem hilariante, estamos a gozar com comunistas e feministas e... pá, não sei. Não sei. Pá, é isso, eu só tenho medo que as pessoas acham que nós, tipo, o Falcão é o idiota, mas é o herói e Portugal e... É o pessoal precisava, é? Pá, nós estamos assim. Eu adoro assim, o pessoal precisava agora, era um gajo deste. Exatamente, isto é pessoas, olha que é. Isso mete-me mesmo nos... Pá, mas sabes que isso... Não sei se são 5%, 10%, mas vai haver uma porcentagem. Vai haver, mas também, é tal coisa, o filme é tão cartoon, é uma coisa tão parva, porque é isso, tipo, eu acho que não há muito ali a levar a sério em termos de mensagem, nem que tipo... Nós fôssemos comunistas, não é? Estávamos a lidar a volta à coisa. É mesmo um filme parvo. Sim. Sem querer se usar isto como desculpa para o que estamos a. Mas é uma desculpa. Mas é um bocado, é tipo. Não é uma crítica social assim muito. Tipo, não somos Jesuí. Pá, não sei. Há uma coisa lá que eu encaro como crítica social e era um dos meus objetivos do filme, que é. Pá, esta palhaçada de atitude dos bons velhos tempos de Portugal, nós em tempos fomos, não, nós em tempos fomos, é a diferença, tipo, em tempos fomos aventureiros e exploramos os mares, não, em tempos fomos esclavagistas. Pá, ok, vamos, perdão, mas não, em tempos houve 15 milhões de escravos, 15 milhões que estão quantificáveis, que é o número que está quantificável, de escravos que nós negociamos como país nojento colonialista que éramos. E depois era tipo, em tempos, o Eusébio, a equipa de futebol em 68, o Eusébio que não conseguia sair de Portugal, queria sair de Portugal e era proibido pelo Estado sair, o gajo não tinha liberdade de viajar sequer. Tipo, não, nós não fomos incríveis. No tempo do regime, o país era mais rico. O quê? A taxa de analfabetismo? Era tipo, pá, ninguém sabia ler, caralho. Claro que era mais rico, as pessoas não sabiam fazer compras, não sabiam ler. Não sabiam ler as marcas das coisas. E não havia também quase nada para comprar, cara. Também. Tipo, pá, não eram bons velhos tempos. E há pessoal que pensa assim. E há muito pessoal que pensa assim. E esse era um dos. Eu tenho esse objetivo social do filme, que é tipo, vão-se foder, bons velhos tempos do caralho. O país era uma merda. Tipo, eu adoro Portugal, acho que temos coisas lindíssimas, adoro a música portuguesa, adoro a cultura portuguesa, a arte portuguesa, adoro a parte da história lindíssimas, adoro o país, adoro o clima, adoro as pessoas, adoro a gastronomia. Adoras a comédia portuguesa? Não. A atual não adoro, não mesmo, mas adoro escritores portugueses, poetas portugueses, pintores portugueses, há muita coisa espetacular em Portugal, mas essa ideia de que nós temos um passado glorioso que nos devemos orgulhar, pá, não, é uma treta, porque os descobrimentos foi uma época, para mim é uma época negra, não é uma época que deve ser glorificada, tipo, é uma época negra, é uma época de exploração, de esclavagismo, de, pá, de invasão a outros países, Pá, e esta altura do regime também ainda é glorificada como uma espécie de época dos bons costumes, em que as coisas eram, tipo, ao menos tínhamos dinheiro e não havia tanto desemprego. E os homens eram homens e as mulheres eram mulheres. Não havia aquelas coisas que eram caos. Sim. Essas manias diferentes, acabou. Pá, isso é um objetivo que eu tenho com o filme. Mas irrita-me porque vai haver alguém... Eu percebo o que estás a dizer. Vai haver alguém que... Ah, mas é isso. Não controlas. Não há maneira de... Yeah, não ver é. O que as pessoas vão achar. Não é mesmo, yeah. Acho eu pelo menos não. Não sei, acho que não há a mesma maneira de controlar isso. Tu estavas a dizer que não dormes há 2 anos por causa disto. Tu já depositaste muito, muito trabalho, muito pensamento nisto. E tudo, e nessas coisas todas. Sim. E é uma coisa que não costuma acontecer muito, mais uma vez batendo a mesma tecla na comédia portuguesa. Não, sei lá, sentes que... Como é que eu hei de pôr isto? Que às vezes seria mais fácil para chegar ao Facebook em vez de pensares numa coisa, mesmo dizendo que é relativamente fácil escrever aquilo na voz do Capitão Falcão. No Facebook é. Chegar ao Facebook e dizer um palavrão, as pessoas iam rir demais. E haver mais pessoas aqui. Não, pá, há muitas coisas neste filme que nós podíamos ter feito. Pá, sei lá, nós tivemos a título de exemplo, isto aplica-se a todos os níveis do Capitão Falcão, mas nós tivemos o filme feito com música, em MIDI, com orquestra falsa, há um ano atrás. Nós podíamos ter lançado o filme há um ano atrás, mas tivemos a gravar com uma orquestra de 85 músicos, 70 e tal minutos de música original, para aquilo soar a um filme digno de... sei lá, dos anos 60, 70 americanos como um bote. A abertura épica que funcionou. Especialmente é a parte em que funciona melhor a música, as coisas. Dá uma escala gigante ao filme. Pronto, e isso foi uma coisa, pá, que não era preciso fazer, entre aspas, da mesma maneira que não era preciso eu e a Núria estamos a ter que... Nós passamos mais tempo a conversar sobre o que devemos escrever do que a escrever, de longe. Não é? Tipo, nós, tipo, quanto tempo é que nós... Foi o quê? 8 meses na série e 2, 3 meses no filme. O que eu estava a perguntar é que provavelmente há um filme que vai sair daqui a uns tempos. Que vai ter mais espectadores, que vai mais dinheiro. Que vai só dizer um palavrão. Sim. Foi feito e talvez. Sim. Mas nós estamos sempre agora a falar, tipo, a imaginar, tipo, quantos bilhetes é que vamos vender nas primeiras semanas e isso. E a verdade é que eu acho que o filme nunca vai, se calhar, chegar ao nível de outros filmes portugueses, comédias que se calhar não. Eu vou falar especificamente, sei lá, o Sete Pecados Rurais. Aquilo fez 100 mil espectadores numa semana. Nós não vamos fazer isso. Pai, são piadas por cuecas e. Sim, é tipo, eu tenho cuecas, eu sou eu, mamas! Pronto, e é isto. Tipo, aquilo, pá, pronto. Eu não acho piada nenhuma aquilo e acho preguiçoso, tanto a nível de escrita, como de representação, como de realização. Mas. É muito mais bem sucedido e será, exatamente. Sempre muito mais bem sucedido que o Capitão Falcão. Já tivemos feedback, inclusive, de pessoas que disseram que o filme é estranho. Sim, o filme é estranho. O filme é estranho, e isso diz tudo às vezes. Sim. Quem disse o filme é estranho? É pá, várias pessoas. Tipo, o filme é estranho. O filme é um bocado estranho. É um objeto estranho. E o que é bizarro para mim é ouvir isto de diferentes pessoas. Não foi uma pessoa, sim, 4 pessoas diferentes de. E eu vi o final do filme ontem e eu estava a pensar nisso. Pá, há aqui partes bem bizarras. Sim. E vai haver boas pessoas que não vão perceber, mas não é o tipo de humor que o Sete Pecados Rurais tem. Não é. Mamá Maria, as últimas comédias que saíram. Sim. Mas, por exemplo, Mamá Maria não teve espectadores quase nenhum. O Sete Pecados, para mim, é o melhor exemplo desse tipo de comédia popular, porque foi uma explosão. Pronto. E não é esse género de filme, nem nunca vai ser. A única vantagem do Falcão, a meu ver, é que daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 30 ou 50, o Falcão é tão relevante como é agora. Tipo, isso foi uma coisa que nós tivemos cuidado. Não há referências culturais, não há piadinha da semana. Tipo, vem charters e charters, puto perdido. Consegues ver uma dizer de merda a pegar naquilo e é tipo, puto perdido, vem charters e charters de comunistas, prepara-te. Não sei, tipo, não, isso é um. Isso aparece em filme. Há mesmo um filme com isso? Pá, eu assumo que sim. Não, eu também sim. Não, estou a usar como exemplo, percebes? Isso faz-se muito. Tanto que no Mundo Catita há uma piada que nós fizemos lá no meio, o gajo diz tipo, pá, é só uma boca, porque o Mundo Catita, eu lembro que eu estava com o Filipe, tivemos essa preocupação de não pôr também referências. Ser intemporal. Ser intemporal e não pôr referências culturais. E lá no meio há uma cena que o Manuel João diz uma cena tipo, pá, tipo aquelas revistas de VIP e não sei o quê, com aquelas cenas de Mestre Romero e o caralho. E fica, é só isso. E eu ainda hoje penso que é tipo, daqui a 50 anos, quem é que vai saber quem é? Mesmo, nada contra, não estou a mandar ninguém. Claro, mas não será, percebes? Daqui a 50 anos alguém a ver o. E isto não é, não estou a dar cara mesmo como é. Não é isso. Não estou a dizer é que não será um nome que daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos alguém a ver perceba o que é que o Vieira queria dizer naquela altura. E o Falcão. Não, é tipo, porque é o Afonso Henriques, é o Salazar, é tipo, as personagens que lá estão são personagens tipo, daqui a 100 anos as pessoas vão continuar a saber quem é o Afonso Henriques, daqui a 100 anos as pessoas vão continuar a saber quem é o Eusébio, daqui a 100 anos as pessoas vão continuar a saber quem é, tipo, sei lá, a Amália, o Salazar, percebes? Pronto. E isso foi uma preocupação que nós tivemos. Pá, eu acho que daqui a 100 anos nem sequer existem cópias dos Sete Pecados Verais, não existem. Tipo, acho eu. Mas piadas de rabos e cuecas também são intemporais, calma. Isso também é verdade, se calhar. Às tantas. É tudo ao contrário. Está de novo. Que é isto? Mamas! Se calhar estou completamente enganado. Pois é, sendo aquelas coisas tipo, no futuro. Por mal, então. O que está acontecendo? Se calhar é tipo Idiocracy, no futuro. Ou então o mundo pode acabar daqui a 50 anos e tu, nesse momento, estás a pensar e eu disse que há daqui a 50 anos. Foda-se, oh, que desperdício de dinheiro e de tempo de trabalho. A ideia foi essa. Não quero sentir ou não sinto que sou superior. Aliás, às vezes sinto-me burro por estar a perder tanto tempo e tanto dinheiro num projeto que vai dar menos dinheiro e vai ser visto por menos pessoas. Mas, a nossa motivação, nós nunca tivemos essa preocupação a escrever. Não, é curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber quanto é que faz, mas não tenho. Ah, não, eu tenho uma necessidade sim, enorme. Exatamente. Eu tenho dinheiro. Não é pessoal, financeiro. Sim, eu estou com uma conta negativa de centenas de milhares de euros. Mas não é a cena de querer que as pessoas. Aí resume-se mesmo a dinheiro, tipo, de precisar. Sim, claro. Porque... não, é assim, eu curti que o máximo de pessoas conseguisse ver. Consegui, gostava que vissem. Mas não. Pá, se nós tivéssemos que isso fosse para as massas, era um filme completamente diferente. Nós nunca tivemos uma única conversa neste processo todo de fazer as coisas mais. Exceto talvez da montagem do trailer, tipo, sim, em que houve alguma preocupação. Opá, também não vamos mentir, há atores que estão no filme que também pensámos, olha, isto vai ser fixe para chamar a publicidade, mas nunca estão lá, tipo, olá, eu sou o ator X, e tipo, te aparecem, pronto, estão lá a fazer uma personagem. Sim. Mas. Houve esse cuidado, pelo menos com o caso. Houve. E com a escrita, nós nunca fizemos coisas do género tipo, ninguém vai perceber isto, mas foram uma coisa mais básica. Nunca aconteceu isso. Não. Nunca. Estava-me a lembrar há bocado de quando estávamos a falar das indicações de cena que tinham piada. Eu falo sempre do Shane Black, o gajo que escreveu a arma mortífera. E no primeiro arma mortífera, o gajo descreve uma casa. Isso é um clássico. Uma casa gigante. Com uma casa que eu vou ter quando vender este argumento. Tipo, que eu vou comprar quando se este filme for um sucesso. Mas isso era um bom exemplo, isso era exatamente como nós estávamos a escrever a série. O filme não fizemos isso, porque achámos que era confuso para a equipe. Mas já estava a intenção dele, de ser rico. Foi durante muito tempo o argumento isto é mais um par. Eu sei, depois foi aquele mega flop. Foram dois? Foi o Last Action Hero, depois foi o Long Kiss Goodnight. O da Gina Davis, né? Gina Davis com o Samuel Jackson. Mas esse é que foi o flop, esse foi o argumento mais caro. Mais caro da história de Hollywood para daquela década. Mas havia, era aquele tipo que era casado com ela, que se calhar ainda é o Rennie Harlan? Que ele fez não sei, sim, eu sei quem é. Das cabeças cortadas. Sim. Esse é que foi o flop gigante. Long Kiss Goodnight foi o segundo. E pá, isso mandou a carreira do Shane Black. Mas ele depois teve um comeback com o Kiss Kiss Bang Bang. Não, o Kiss Kiss Bang Bang não fez dinheiro nenhum. Não, mas foi um comeback criativo. Ele reinventou o Robert Downey Jr. Exatamente. E levou-o a fazer o Iron Man 3. E depois o gajo foi buscar o Iron Man 3. É isso mesmo. Mas foi esse, o Kiss Kiss Bang Bang que inventou o Kiss Bang Bang é espetacular. O Robert Downey Jr. Mulher. Sim. Pois é, verdade. Não tendo sido um sucesso inteiro, aquilo. Toda a gente adorava aquele filme. Sim. Era um filme que toda a gente adora. Por isso dá sempre essa vantagem. Desculpa ter feito. Não, podemos falar mais da Gina Davis. Ou seja, por isso. Olha, ela tem um instituto metido para estudos de. Não é estudos, é um instituto de. Como é que ele se chama? Não é para pessoas inteligentes, com IQ elevado. Não, é o oposto, é só para pessoas. Ela tem um instituto para estudos de género em cinema. Ah, pois é. É uma coisa assim que é muito relevante e importante. E é um trabalho fixe que ela faz, ou que as pessoas desse instituto fazem. Eu sigo no Facebook, é divertido. Eles veem se os filmes passaram aquele teste feminista. Que o Capitão Falcão falha, não falha esse teste. Deve falhar, não, obviamente. Só uma personagem feminista. Sabe, a regra é tem que passar nesse teste, tem que estar duas mulheres a falar uma com a outra sobre alguma coisa que não um homem. E há outra variação, que é mulheres que tinham nome. Sim. Que elas tenham, são personagens com um nome. Ah, a mulher do Falcão. Mas sabes também a origem dessa. É, desse teste? Back, eu não sei como é que se diz. Bechdel, Bechdel. Bechdel, eu digo Bechdel. Bechdel. Que faz banda desenhada. Sim, eu sei, mas é de uma strip banda desenhada. Ela não fez. Sim, ela não fez uma teoria. Não, é uma strip de BD. Nem que ele é um teste. É uma coisa bastante simples. Qualquer coisa como quer ir ao cinema, não. Eu só vou ver filmes que. Um dos filmes mais. Para meu ver, um dos filmes chavões feministas, que é o primeiro Alien, não passa. Exatamente, sim. E é um dos grandes, para mim, é um dos grandes papéis e dos grandes filmes com um papel feminino. E era considerado na altura, e não sei se ainda é hoje, mas na altura era considerado como um filme icónico para o movimento feminista, porque foi um blockbuster, foi mega bem sucedido. Ela é a atriz principal, ela não precisa de um homem para fazer seja o que for, não precisa de se arranjar, não precisa de impressionar um homem, não precisa de foder, não precisa de não sei o que, é só uma. É uma mulher, por acaso é uma mulher, é só isso. Acho que estás a fazer slut shaming, dizer que ela não precisa. Se quiser. Não, isso é o oposto. Pode fazer o que quiser. É o oposto. Estás a dizer que ela não precisa. Estás a dizer que ela não precisa. Não, estou a dizer é que não. Estás a dizer que julgarias se ela precisasse. Eu acho isso triste. Ela não fala com uma outra mulher no filme inteiro? Há lá outra mulher, acho eu, mas é tipo de alguém em conjunto. Espera, o Ali não é uma fêmea. E ela tem diálogo com ela. É isso. É que estamos a falar sobre alguma coisa que não é um homem. É isso. Naquela cena que eles estão os dois a comer gelados e a falar sobre filosofia. Se quiseres muito defender o Alien. Não, isto depois é que reparem, todos os filmes que deviam passar passam. Mas é um ótimo teste. Mas no entanto, é um ótimo teste porque aplica-se a 99%. Não. Estou a dizer, não para, há 1% ou 2%. Não. Aplica-se muito bem a 90% e tal por cento dos filmes. E isso é deprimente, é mesmo deprimente. No caso do Falcão, nós tínhamos aquela coisa, é tipo, o filme é suposto ser misógino, é suposto ser machista, é suposto ser nojento nesse aspecto. Não fazia sentido nós estarmos a desenvolver. E ter, ou a personagem principal, ou com igual importância no primeiro filme, fosse uma mulher. Não há nenhuma personagem lá com igual importância ao Falcão. E também é ofensivo nos filmes. Parece que tem uma cena com os judeus chassidicos. Que? Há judeus. Olá, judeus. A cena do banco. Ah, epá! Sim. Isso é uma ideia do João. Não, isso é a. Não, isso é o clichê, porque eles estão num banco. Estão num banco. Então, obviamente que todos os bancos são judeus. Não, não é a expressão de joias também. Sim, é a expressão de joias. Sim, a cena era essa, era tipo, há um crescendo ali de insulto, que é tipo, as primeiras vão a um banco e estão homens, mas depois vão a uma exposição de joias e só estão lá judeus com joias gigantes. São os mesmos atores. Como se gaste, tipo, são exatamente os mesmos, só com uma barba. Tipo, já não lembrava que isso estava. E as trancinhas. As trancinhas, aquilo tem um nome. As trancinhas. Caracóis, como é que se chama? Sim, mas aquilo tem um nome específico. Aquela coisinha. Sim, eu adoro como estou num podcast a fazer o símbolozinho com as mãos. É uma espiral. As pessoas imaginam. Eu estou com o dedo rodopial perto da orelha a fazer uma espiral. São esses caracóis. Não, e estás a respeitar uma cultura também inteira. Dois em um. Exato. Que é muito divertido. Esqueci um cabamento que ele estava no filme. Por acaso também não estava a pensar neles como personagens, não é? Sim. Porque é figuração. É figuração. É figuração. Não, e porque não pensas em judeus como pessoas? Exato. Exatamente, claro. Já chegamos a essa parte do podcast. Falamos da nossa mensagem anti-judaica. Estou a brincar. Já não convém dizer. Teus amigos deles. Alguns dos meus melhores amigos são judeus assídicos, pretos, mulheres. Okay. Eu acho que. Não, mas há um grupo qualquer que vocês odeiam mesmo e que querem. Uma minoria qualquer. Uma minoria? Pode ser? Podemos falar agora? Não, deixa eu pensar um bocadinho. Deixa eu pensar um bocadinho. Uma minoria qualquer que vocês odeiam a sério. Não. Os comediantes portugueses são uma minoria. Pá, não, mas era isso que eu estava a pensar. Os gajos de stand-up em Portugal, tipo... Todos. Pá, quase todos. Pá, eu, não digo todos. Eu não digo todos, porque há sempre um porreiro. Né? Olá, há sempre aquele gajo. Não, mas é a mesma conversa. Tipo, aquele gajo, para o gajo que faz stand-up português, nem é nada mau, não é como os outros. É o máximo que tu podes dizer. Tu até para comer português, até és bom, pá. Tipo, não te deixava casar com a minha filha, mas. Eu tenho preconceito. Mas quem é que, pá, é claro que tenho preconceitos. Tento não ter, mas tenho. E contra comediantes portugueses, tenho preconceitos. É completamente. Tenho mesmo, meu fogo. Tipo, acho que há tanta preguiça. Preguiça, e é preguiça mesmo. E não é só preguiça intelectual. É preguiça de... Pá, sei lá, tipo... Eu sei que tu também és grande fã do Patton Oswalt, meu. Tipo, o Patton Oswalt, para mim, é um ótimo exemplo. Tu é um gajo que tu vês que até com os próprios erros aprende. E assume-os, e evolui como comediante. Cá ninguém está disposto a isso. É tipo... Não. Eu disse aquilo. Mantenho. É verdade. Não, mantenho. Recuso-me a evoluir. Tipo, ninguém é capaz de... Pá, tipo, eu acho que o 99% dos comediantes portugueses, naquela situação daquela cena que eu estava a falar do amamentar, iriam defender até à morte a cena do amamentar. Era tipo, não. Eu estava sempre... Nós tivemos uma discussão com... Isto é incrível. Tivemos uma discussão com o Nuno Graciano, eu e tu, tipo, recentemente, porque o Nuno Graciano, como... Viste no dia, não? Sim, eu sei o que está a falar. O Nuno Graciano, para quem não souber quem é o Nuno Graciano, parabéns. Pronto, antes de mais, porque não há nenhuma necessidade de saberem quem é. Que... Era um apresentador de Doutores Engenheiros. Exato. Um apresentador de Doutores Engenheiros. És uma coisa de orgulho para meter na tua campa, não é? Tipo, és uma coisa mesmo de orgulho para meter na tua campa. Veio à televisão basicamente falar de sexualidade e descrevendo-a como uma escolha. Pá, como se tivesse. Não, ele falou de bissexualidade no geral, como escolha. Uhum. Depois não acreditava em bissexualidade. E depois não acredita em bissexualidade. E está a dizer isto a um puto. E é a opinião dele. E é só a opinião dele. Pronto, e defende-se dessa maneira. Ah, mas é apenas a minha opinião. Pronto. Pá, que era tipo. Sei lá. E vocês chegaram a discutir com ele, explicar? Não foi com ele, foi com ele. Não, nós discutimos com. Mandámos umas bocas. O chefe de redação. Exato, com o produtor. Pronto. Que veio defendê-lo e que não percebeu, depois disse que me recusava a acreditar que o Ant-Man era um filme do Peyton Reed. Sim. Era a minha opinião de que aquilo era um filme do Edgar Wright. Pá, numa conversa tão bizarra. Esta conversa foi tão e bizarra. E ele pensou que eu estava a falar de um filme independente qualquer, porque ele não sabe o que é o Ant-Man. O gajo não sabia. Disse que eu metia uma referência obscura. Ele não tem referências nenhumas. E aquelas pessoas não têm referência. E a preguiça. A preguiça. Quando falo de preguiça dos comediantes, e o Nuno Graciano não é um comediante, é um entertainer, vá lá. Mas ele tem um duo com o Nuno Herói, de música pimba, a gozar. Então é um comediante. Nunes e Nunetes. Ou Nunes e Nunetes. Ah, pronto. Porque 90% dos entertainers que é em Portugal têm que ser comediantes também, não podem ser só entertainers. Mas eu acho que agora a coisa boa com isto do Facebook e das redes sociais, e com estes comediantes todos terem a sua página e pôr os seus vídeos e as piadas... É, também, ao mesmo tempo com tipo, o crescer do ativismo e as pessoas tipo, acordaram um bocado para estas coisas, eles são mais confrontados com isto e então há mais essa interação. Sim, mas agora vou estar ao outro lado da moeda. Foi. Eu nunca tinha pensado no outro lado da moeda até ler uma cena do Patton Oswalt. Até, que era o gajo a falar que há 20 anos atrás, o Patton Oswalt, para quem não conhecia, pronto, é um ator e argumentista e é muito conhecido pelo seu stand-up. A voz do Ratatouille, pronto. O melhor amigo no King of Queens. Exato, pronto. Ok. E o gajo é um. Está-me a desprezar os Como destruir a carreira de um gajo. Está-me a desprezar os ouvintes do meu podcast. E o... A dizer, vocês conhecem. E o gajo, tem um stand, é um dos meus comediantes stand-up favoritos. E o gajo estava a falar que há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, que os comediantes podiam ir, ele e os amigos e os colegas, podiam ir a bares e testar material. Claro. Testar e ver coisas. E às vezes iam tipo, eu aqui fui demasiado longe. Ou tipo, ih, pá, fogo disse isto, o pessoal levou mal, não sei o quê. E testava material. E que agora todos têm bué de medo de testar material, porque há sempre um gajo com um iPhone. Claro, e ainda o outro lado da coisa, que é os cómicos odeiam isso, que tu defendes o material deles, mas quando filmaram o Hannibal Buress a dizer aquelas coisas, sim. Hannibal Buress explodiu. Sim, sim, foi graças claro. E ajudou a destruir o sim. Só para coisas boas. Sim, a partir de uma coisa má. Claro, mas a cena é essa. É filmar em cómicos. Porque os comediantes de stand-up, a meu ver, devem arriscar. Não, claro que sim. Devem arriscar, porque é um médium feito para isso. Eles devem arriscar. Mas só que há coisas que... Ah, sim, o problema é quando vais ao palco e, tipo, o Michael Richards, simplesmente... Claro, ele não pode estar. Ele não pode estar. Não, ele foi a um palco e basicamente disse que odeia pretos. Quer dizer, tipo, mas não... Não, mas o que eu estava a dizer, eu acho interessante é ver como é que os comediantes pretos depois respondem a essas coisas, porque 99% fica super ofendido e faz as coisas. Mas a única que eu tenho memória é como é que se chama aquele apresentador do 5 à meia-noite? O... Nuno Marco? Não, é que é Pedro Coelho Fernandes. Para mim é o único apresentador do 5 à meia-noite. Vai ser ótimo isso sair na semana em que tu vais ao 5 para a meia-noite. Não, mas acho que vou ao 5 para a meia-noite, estava no dia 22, curiosamente. Ok, sai no mesmo dia. Foi ontem. É hoje. É hoje. E não sei se vou, por acaso não tenho a certeza, tenho que verificar se é o Gonçalo e o David ou se eu também vou. Mas pronto, continua. Não, era só isso. E ele faz uma piada, já não me lembro, acho que era com indianos, aquela piada do Carfro e não sei o quê. Alguém. As pessoas começaram não conheço. Estou familiarizado com isso. Essa piada, como é que é essa piada? Como é que é interessante. Eu quero morrer, explica-me. E eu fiquei surpreendida até com a resposta dele. Ficaste o quê? Por isso eu acho que há esperança. Fiquei surpreendida com a maneira como ele respondeu a essas... Como é que ele... Pá, ele ao início ele foi super... Pá, óbvio, não é? As pessoas estavam a dizer, é um bocado ofensivo e racista. E ele estava a dizer, como? Impossível! Adoro flores! Adoro caril! Como caril todas as semanas! Adoro menos! Um Bollywood até ao exato. E depois as pessoas começaram a responder e ele no fim acabou com ela e dizer, ok, obrigada, vou ter isto em conta para a próxima vez. Pá, eu achei, olha... Foi fraseado assim, é tipo, ok, vou ter. Depende como. Depende do ponto de vista. Obrigado, eu vou ter isso em conta. Pá, obrigado, malta. Se és assim, é uma coisa. Ou se és, obrigado, malta, vou ter isso em conta. Tipo, eu não identifico a ser a sarcasmo, não. Não, mas eu achei fixe, eu achei por acaso. E pronto, tipo, a cena dos clientes portugueses é isso, é. Se eles estiverem abertos, como o Patton Oswalt também, ele reconheceu que tinha material que era mais. Pá, foi. Ele o feeling kind of Patton e é retarded para aqui. Coisas ultra ofensivas. Pá, não, e o gajo deu um 180 total, que é um tema que nem. Ultimamente... Qual tema? Em relação às rape jokes. Tipo, houve um artigo enorme que ele escreveu sobre como mudou a opinião em relação a... Desculpa, Núria, tu ias falar. Não, eu ia só dizer que ele fez isso, eu achei fixe, e agora com esta questão toda do novo apresentador da Daily Show. Sim, ele parece que voltou um bocado. Foi assim um bocado, não sei. A ideia original dele a falar sobre essas coisas é mais ou menos louvável, que é tipo nunca julgar completamente a pessoa sem ouvir o contexto inteiro das coisas. Yeah. E essa é a ideia que ele tentava ter. Nesse caso ele teve mal. Nesse específico ele teve mal. Tweets que o gajo eu sei. Há um tipo do Onion, eu já me lembro que fez o show, que fez também 50 tweets a responder a isso e foi incrível. Eu vi isso. Como é que isso seria bom? Sei lá, que ele ia fazer uma vez uma piada racista e alguém no Onion disseram, olha, está a ser racista, e ele mudou para melhor, ou disse uma coisa misógina, alguém disse mas se calhar tu tens mais fé nos comediantes portugueses que eu, porque eu nunca vejo, portanto, mesmo isso como estás a descrever do que eu não é porque eu acho que há mesmo uma ignorância, como nós nunca tivemos uma história de... Pá, não sei se quer dizer que é uma coisa muito burra, mas tipo, nunca houve aquela coisa do racismo como houve nos Estados Unidos com os minstrel shows e as cenas. Sim, em termos de entretenimento, sim. Sim. Porque continua. Não, mas continua, mas a vez que cai, exato, nunca, nunca. Exato. Uma história, porque ligas a TV. Sim, nós nunca tivemos essa conversa. E nunca essa sensibilidade, cara. Nunca tivemos essa exatamente. Conversa. Exatamente. E eu acho que... Mas eu acho que termos escravizado 15 milhões de africanos deveria ser suficiente. Nós não gozávamos com eles. Exato. Mas era levado a sério. Sério. Acho que foi ótimo que isto é o segundo de três episódios seguidos em que se fala de Black Forest. Quem é que já falou? Disse és tu que queres falar de Black Forest para isto agora. Para a semana fala-se. Para a semana a seguir. Sim. É este. Para a semana fala-se disso. E na semana passada também já se falou. O Gonçalo e o David. O convidado da próxima semana, não vou dizer quem é. As pessoas têm de descobrir. Se tivesse aqueles sketches do Mr. Show, sabes, do Colin. Sim. Sim. E que assim estou a telefonar da semana passada. Mas eu percebi, ok. Era se calhar um tema recorrente agora. Como é que é possível falar de comida em Portugal e não falares da maior vergonha ou das maiores vergonhas da comida em Portugal? Como é que se chama? Pre-taped Colin Show. Pre-taped Colin Show, exatamente. Sketch incrível. Eles vão voltar. Sabes isso? Sei. Estou contente. Vou ver o que é que vai ser dali. E não é eles? Com o Big Show, é outra coisa completamente diferente. Big Show? Eu disse Big Show. Estás a pensar em wrestling? Big Show sim? Ou Big Show sim? Não, é que eu falei de wrestling com o David. Estou a tentar juntar todos. Automaticamente, todos os podcasts, estás a perceber? Olha, podemos voltar ao Axel, que ele também faz wrestling. Estou a falar sério? Sabes? Próprio. Ah, mas não sabes isso? Núria? Não, o Axel não faz wrestling. Ele era manager de um wrestler. Que era para ser o papá wrestling original. Não? Como é que chama o gajo? Iceborg! Isso é ótimo para explicar como é que tu chegas aqui. Não foi muito bem. Não, sim, mas explicar quem tu és. Porque o João é fácil. Não. As pessoas. Sim, João, a gente sabe. O João é um household name. Não. João é um household name. Também household name. Nós já definimos a tua lista. És lista D, não é? Nas celebridades que é em Portugal. Yeah, lista D. E agora C. Tipo lista C. Não, agora talvez C. C é tipo Guilherme Leite. Ou seja, aqueles gajos que as pessoas não sabem o nome, mas dizem tipo o gordo do X, tipo, o gordo do Marcos do Rio. Eu posso ser tipo o gajo do Capitão Falcão, tipo, não querem vai ser o meu nome, mas sabem uma coisa que eu fiz. Tipo, exatamente. Isso é lista C. Depois lista B. É tipo, eu diria que lista B é tipo, no bom sentido, tipo o Gonçalo Waddington, que não é tipo Nilton, o Nilton é. Ah, é tipo A, por mais que isso seja injusto, não é? E mais nojento. Porquê? Se não gostas do Nilton. Oh meu Deus, não, eu não queria dizer uma coisa dessas em público. Não, acho que não é o meu género de comédia, porque eu gosto de comédia. Estou a falar a conversa da Núria. Sim, a Núria ia se apresentar. Eu vim, como é que eu vim cá parar? Porque eu fui estagiária no Mundo Catita. Eu estava a tirar um curso cinético profissional, precisava de estagiar, precisava de um sítio para ficar 3 meses. E por curiosidade, eu conheci o Filipe Melo da música, porque eu tocava em bandas de jazz tipo no verão, tipo aqueles hotéis ridículos para me manter ocupado. E conheci lá o Filipe Melo. E o Filipe Melo tinha feito o Alcine Imagines e foi assim que eu fui-me de acabar de canal, tipo, ah, das coisas do filme, zombies, não sei o quê. E depois um dia, quando precisei do estágio, todos os meus colegas tipo, estavam a mandar CVs, aleatoriamente, e eu lembrei-me do Filipe, fui falar com ele, e ele, por curiosidade, nos 3 meses que eu ia fazer o estágio, eu estava a fazer o Mundo Catita. Então fui para lá, fiz o making-of. E ajudei, tipo... E tu rodaste bué posições diferentes. Subi cafés... Depois chegaste a fazer pés um dia. E depois fiquei amiga do João. E quando depois fui estudar para a Inglaterra, fui estudar argumentos. Mas antes disso fizeste curtas. Ao mesmo tempo que estava em Inglaterra, comecei a fazer curtas cá em Portugal com um grupo de amigos. Pai, fui falando sempre com o João e íamos falando dos projetos, íamos trocando projetos. Diz o nome das curtas para as pessoas irem procurar a internet. Papá Wrestling. Papá Wrestling 2009, realizado por Fernando Al. Blargargag, esta não vou conseguir dizer. Blargargag 2010, realizado por mim, Núria Bernardo. E Banana Madafaca 2011, realizado por Fernando Al e Pedro Florencio. Mas estiveste na produção de todos. Eu tive, sim, este era um grupo que nós tínhamos, um coletivo. Pá, e pronto, cada um ajudava no que conseguia, fazíamos tipo trabalho de grupo. Pá, foi bem da fixe porque eu ia ganhando experiência, não era nada, tipo, não fazíamos dinheiro com isto, era mesmo tudo do nosso bolso. E se calhar foi isso que fez o João ver que eu queria mesmo trabalhar nisto. Sabe, esta miúda, há qualquer coisa nesta miúda. Pá, e depois o João, eu lembro-me de falar do Dark Place, foi, acho que foi aí que isto começou oficialmente. Yeah. Depois mostraste-me o Falcão e eu curti bem. E lembro-me de falarmos bem sobre isso e sobre as influências e não sei o quê. E depois foi tipo, tu começaste a escrever a série. Comecei a escrever a série, estava para aí no terceiro episódio, se não me engano. E estava para chegar à conclusão que era muita coisa para fazer sozinho. Yeah. E que era fixe ter alguém, tipo, para... Eu gosto de escrever naquele sistema de ping-pong. Tipo, de... Exatamente. E também de ver, é uma coisa porreira que é tipo, eu sei se uma coisa a faz rir, é fixe, e se ela também sabe que se me partir a rir, também funciona. E é mais fácil do que estás sozinho, porque às vezes não tens noção se uma coisa tem piada, ou pelo menos eu não tenho. Eu gosto mais de escrever com alguém. Assim. Estás a perguntar ao Nilton se tem piada? Não, o Nilton tem a certeza, de certeza. Eu estou sozinho em casa, tipo, à frente de um espelho a escrever. Não, mas nu, que é assim que ele escreve. Perguntar-lhe se tem piada. Sem piada. Eu espero que o Nilton vá ver o Capitão Falcão. Eu gostava que fosse. Eu gostava. Porque é que isto é uma piada? Eu gostava que ele fosse, genuinamente. Contigo? Comigo? Convido-me. Não tenho contato. Eu não tenho contato com ninguém. Eu não sou nada no meio. Eu acho que é espetacular. O máximo que eu consigo é falar. O Milton está a um grau. Toda a gente está a um grau. Sim, em Portugal, já. Sim. Isto é fácil acontecer agora. Tipo, esta cena do casting. Às vezes há pessoas que perguntam porque eu fiz o casting sozinho. Estás a ser muito pouco feminista porque a júria ainda não acabou de se apresentar. Não, eu já acabei. Eu não fiz mais nada para lá no balcão. A tua vida resume-se a curtas, ter estudado em Inglaterra, estagiado no balcão e Dick. Mas no Catita, Dick e isto. Mas isso é melhor. Mas as pessoas acham que estamos a gozar, mas não. Tipo, nós estamos a trabalhar no Falcão desde 2010, 2011. Eu 2009, setembro de 2009. Pá, eu vou fazendo outras coisas, mas nada, tipo, nada que eu goste. Sim, mas eu acho que tu estás a dizer isso. A tua é mais impressionante que a minha, porque pelo menos podes dizer que foste para a Inglaterra. Tu já estiveste em Inglaterra. Já estive em Inglaterra. Mas ainda é mais frustrante. Fora de tanto, já tive que mandar para o Edil Lisboa, tipo, a minha biografia. E era tipo, foda-se, que eu tenho 32 anos e fiz um mundo cativo, uma curta, e agora estou a fazer um filme há 6 anos. É deprimente, meu. Tipo. Não. É isso. Eu também trabalho no Motel X, sou programadora, por isso consigo ver filmes merdosos o ano inteiro, de terror. E é só isso. Mas o que eu... Não, vais todos os festivais também. Pá, eu vou trabalhando, mas no Motel X estou efetivo. Agora tive de trabalhar melhor com o festival italiano. De cinema em Portugal. E tu também gostas muito de cinema italiano, não é, João? Não, eu vou contar. É que eu trabalhei na festa de cinema italiano e só João viver, aqui vem de filmes bem da fixe. E ele não ouviu as escolhas que eu dei. Não, não conseguiu ir a um qualquer. Não conseguir as escolhas. O João no dia a seguir uma dessas escolhas, por isso é que me deste a pergunta. Então ele foi ver um filme chamado Il Giovanni Favoloso, que eu não vi, mas era tipo o último que eu escolhi. Sim. Pá, que é um filme de 3 horas e meia sobre um poeta deprimido e antes da sessão começar houve uma sessão de 40 minutos que por acaso deve visto do Calaf, que até curti o Calaf a declamar a poesia dele, e antes dessa sessão houve outra pessoa tipo durante uma hora a ler um texto, ou seja, foram 6 horas ou 5 horas e meia, pá, em que eu arrastei a minha namorada para lá e ela queria ir embora e eu disse que não, não vou ficar até ao fim. Eu recuso-me a sair, vejo as cenas até ao fim. Porque és homem e a tua vontade é que impera, não é? Isso. Mandas não. Essa é a mensagem do teu filme. Pá, sim. Mas eu acho, fora de tangas, que tipo, eu sinto que tu, em termos de currículo, que é patético demorar tanto tempo. Nós fazemos demorar tanto tempo. É tipo, que nós... Deveríamos neste espaço já ter feito 2 filmes ou 3. Eu acho que o filme já está acabado à data, não é? Hoje, pelo menos, já é pá, uma vitória, porque houve uma altura em que podia não. Ah, sim, mas foi. Sair ainda mais deprimente, é, temos perdido lá, 3 anos. Não, foi então. Todas as fases anteriores foram piores. Sim. Isso é verdade. Tipo, eu lembro que nós estávamos na segunda semana de rodagem sem dinheiro para a terceira. Yeah. Não tínhamos dinheiro para... Sim, isso seria mil vezes mais deprimente. Filmou uma semana do seu filme. Capitão Falcão teve que parar a rodagem na terceira semana. Não tínhamos dinheiro para catering. Não, não, não, agora voltámos a assumir que o filme se vai estrear mesmo dia 23. Amanhã, não. Sim, sim. Vão todos. E tu não vais apagar o filme? Não, vamos a tempo. Já temos umas horas. Acho que é uma boa maneira de acabar o episódio. Sim, o filme talvez estreie amanhã. Um dia. Vão ver. As primeiras são só uma? Já sabes. Vão assim na cartaz. Está em 50 salas de cinema. Ou em nenhuma. Thank you.